ouvintes, eu gostaria que vocês fizessem um exercício aqui conosco, rapidamente. Vamos imaginar que algo está acontecendo no país que a gente vive num país chamado Libéria agora. Libéria 1, Liberial. Escolhe um nome de servidor de Tibia. Chamado Belial. Belial. Nós Xantera. Vemos... Xantera. Xantera. Xantera Belial. É o nome do nosso país. E Xantera Belial está nesse momento sobre a sombra de uma opressão que era só Xantera. Mas Belial tomou poder. Não, era só Belial, Xantera tomou poder, melhor. Era o país que chamava Belial, a família Xantera tomou poder, e eles chamaram o país de Xantera Belial, e agora a gente tem que se esforçar pra sobreviver nesse espaço. E agora, a partir daqui, nós vamos fazer exercícios totalmente ficcionais, que fique bem claro, absurdamente ficcionais. Hipotéticos. Só que a gente... Hipotéticos, só que a gente vai entrar no personagem, porque a gente acha que isso é importante. Né? Exercícios sobre como ser uma resistência mágica e proteger a nós mesmos e ao próximo. Obviamente, são só exercícios, é importante falar, porque a galera às vezes leva meio a sério, né? E ninguém leva a sério, magia não existe, a gente sabe que tudo isso é uma brincadeira. Então, vamos lá pro nosso exercício, gente. Tudo bem? Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Magicando. Atenção, ouvinte do Magicã, está começando sua dose quinzenal de capirotagem. E atendendo a pedido de muitos, vamos fazer aqui a continuação do nosso clássico episódio número 4, que definiu algumas barreiras, definiu nossos amigos, nossos inimigos, e que, enfim, é um episódio que foi um pouco ingênuo, talvez, muito otimista. Quem estávamos... diria, né? Hashtag volta Temer. Quem diria? É, hoje em dia a gente percebe o quão errado nós estávamos. Aqui eu sou André Fernandes e eu estou muito feliz hoje, porque eu vou poder dar um esporro contextual. Porque eu gosto de dar esporro, de maneira geral, né? Mas quando tem um contexto é melhor, porque aí não parece que eu estou só querendo dar esporro de graça. Que afinal quero também. Mas enfim, que a questão é que... Andrei, vamos fazer o sigilo por... Andrei, o que a gente vai fazer isso? Magicando? Gente... Assim, eu vou dar uma opinião sincera e eu já vou chamar aqui os da mesa pra complementar, vamos fazer uma abertura aqui, uma brincadeira com relação a isso. Eu acho que o dever do magicando não é um dever de tutela da democracia, que qualquer merda que vocês coloquem lá, a gente tem que tirar ou fazer qualquer bosta pra vocês. Eu tô errado, Marcos Keller? Bom, errado todo mundo tá, né? Se tem uma coisa que 2019 provou é que o brasileiro não tá certo em momento nenhum. Mas, contudo, porém, todavia, uma coisa tem que deixar bem claro. Mas, porém, contudo, todavia, uma coisa tem que deixar bem claro. Tem muita gente cobrando umas paradas que, filha da puta, vai fazer, caralho. Você sabe bater punheta, sabe fazer sigilo. Descabela o palhaço nos outros também, cara. Magia é pra usar, vai embora. Exatamente. E que a pessoa esteja a bastante distância desse ato e que ela não esteja vendo o que você está fazendo, senão pode ver, considera-se também abuso sexual. Tem quem goste. Então, tá bom. Você concorda, Juliana? Concordo. Com as duas coisas. Não precisa bater punheta aqui junto de mim. E tem quem goste. E tem quem goste. Mas eu entendo... vou tentar botar um pouquinho de pano quente. Eu entendo que os ouvintes cheguem até nós e digam... Poxa, e aí... Porque, assim, precisamos de um exemplo a seguir. Só que é assim, gente, não é sempre, pra sempre, que vocês vão ter exemplos e que vocês vão ter... Quem é que tá respirando igual um filho da puta pedófilo? Tinha um pedófilo respirando no microfone. Era você mesmo. Era você. Quer que eu fale de novo? Vai. Tá. Tá bom. As pessoas querem... Elas querem participar de trabalhos de... quem tem credibilidade, entre muitas aspas. E pra isso eu me sinto bastante, olha, muito obrigada pela confiança. Só que nem sempre, né, a gente... Às vezes a gente tem que tirar as coisas do zero, cara. E na condição que a gente tá agora, é muito provável que vocês precisem tirar muitas coisas do zero. Seja, poxa, nós já estamos no episódio o quê? 50 aí? Blubs, né? Chablaus, né? Eu esqueci. Mas, poxa vida, eu acho que já tem uma história com a gente, né? Vocês já escrevem pra gente falando que faz tanta coisa bacana? Porra, a gente gravou, editou e publicou. Você só tem que escutar. E bater sua punheta, meu filho. Pegar assim com o dedinho pincinho assim. Eu acho muito louco que na hora de fazer merda com a Goethe, nego ouve a gente falando, vai lá, é isso aí, bora. hora de fazer um bagulho da hora, não. Né? Uma coisa foi bom, o episódio 4 e tudo que se desenrolou do episódio 4. Foi uma campanha de saúde pública também. Foi, pois foi, lave o pinto, continuem lavando o pinto. E eu acho que tudo que a gente tem que fazer tem que ter esse sentido também de uma função social. Exato, já preparamos o cara. Agora quando o cara vai bater uma punheta, o pau não cai, desfacelado de sujeira. Agora o cara tá limpinho, agora vamos pro próximo passo. Você concorda, Vinícius Ferreira? Concordo. Saúde pública é importante, lavar o pinto é fundamental. Quem não tem pinto tem que lavar tudo direitinho também. Que há muitas dobras, né? Há muitas dobras e tem sabonetes especiais. PH equilibrado. PH neutro. Porra nenhuma, não tem cara de que usa o mesmo sabonete pro pinto e pra cara. E pra bunda. Eu não uso sabonete. Resposta certa. Eu uso pinto na cara. Eu uso sabonete. Mas eu acho que a galera tem mais é que fazer as coisas por conta própria mesmo. Se der certo, der certo. Se deu errado, deu errado. Dificilmente a sua contribuição individual vai fazer alguma coisa pra mudar o status quo. Então não se preocupe de fazer merda. Vai embora. Acima de tudo, não tenha receio de que o que você for fazer vá dar certo. Porque a galera faz o negócio pro pinto de não sei quem cair, aí cai e a pessoa fala, porra. Pesa a consciência, coitado. Né? Coitado. Será que coitado é certo? Do cacete, meu. Coitado de mim de ter que ouvir você chorando. Você concorda, Lívia Andrade? Parcialmente. Eu entendo as pessoas que queiram participar de algo maior do que a individualidade. Ali de eu, pobre coitado, ali fazendo, pô, quero participar de uma coisa de um grupo grande. Mas, porra, não precisa ser a gente a puxar esse bonde. De repente, a gente pegava um bonde que você puxou, por exemplo. Por que você não vai lá e puxa o bonde? Puxa aqui que eu puxo ali, como você fala, minha grande frase. Cara, você poderia ter começado o seu grande revolução... A partir do seu Facebook. Facebook não, porque Facebook só tem tia velha. I'm gonna start a revolution from my bed. Isso é... O que é isso? Não sei. Oasis. É, falando de John Lennon. Mas enfim, vamos que vamos. Já estamos aqui mesmo, então vamos lá. É isso aí. Você concorda, Gorola? Posso dar um resumo? Vou contar uma breve historinha. Muito rápida. Um brother uma vez foi dar um treinamento numa cidade no cu, sei lá, de Goiás, no interior. E quando chegou lá, ele conheceu a cidade e tal, e o cara que organizou chegou pra ele e falou assim, ó, aqui você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Diferente do Rio e São Paulo, aqui não tem bala perdida. Bala aqui tem nome, sobrenome, endereço. O resumo do que a galera falou aqui é o seguinte, pessoal, as nossas velas pretas já tem nome, sobrenome, endereço. Não dá pra ficar esperando a gente começar as coisas. Pega as suas paradas aí e faz seu rolê. E depois, se a coletividade for aumentando, vai se juntando esforços pra que as coisas aconteçam. Certo? Mas não adianta ficar mandando mensagem pedindo que a gente comece as coisas. A gente também tem nossas picas pra resolver. E a gente pode até começar, mas não espera a gente começar, cara. Total. E tem umas coisas que eu acho que é só pra dar um norte legal, assim. Eu tenho uma literatura que está aqui em minhas mãos, que é uma edição chamada Bela Baderna, Ferramentas para a Revolução, que eu não sei quem editou e não pagou nós, então não vou falar também. Que tem uma parte bem bacana, que fala assim, sobre lógicas de ação. Que a grande sacada é que ações falam muito mais alto que palavras, normalmente. Então você tem que fazer com que as suas ações falem por si mesmas. Então é legal pra caralho você falar, não, sou contra o governo, sou não sei o que, sou não sei o que lá. Mas qual que é a atitude direta que você está fazendo com relação a isso? Sua atitude pessoal mesmo. Não tô falando, estou explodindo Brasília. Não é essa parada, não. Se alguém quiser, pode. Não vou julgar. Mas não é isso. O que você tá fazendo na tua região pra trabalhar com isso? Você tá, tipo, curtindo no Facebook? Curtindo no WhatsApp? Fazendo... Isso aí não funciona, cara. Né? Tem que ser no mundo real. Que tipo de ação você tá fazendo com relação direta pra isso? E o principal, é uma ação que ela precisa ter uma lógica óbvia pra quem tá de fora. Tem que ter uma lógica daquilo que você está dizendo. Para quem que você está agindo? Por exemplo, nós fizemos aquele sigilo famoso do presidencial. Ele tinha uma lógica para a gente da mesa e tinha uma lógica para quem é do nosso mundo aqui, está do lado de fora, que é o ouvinte que está ali. Então ele tinha uma lógica bem clara para aquilo que era para fazer e estava claro até demais, inclusive, em alguns pontos. E ele era só levemente ocultado algumas coisas porque pode vir a ser crime você oferecer uma culpa para alguém e a pessoa saber. A gente vai falar disso. Em algum momento. Então ele estava ali meio que... Né? Num ponto legal, num ponto jurídico interessante. Mas você tem que fazer algo, né? O grande sacado é fazer algo. Então as coisas que a gente vai decidir que a gente vai fazer aqui, a gente não vai contar pra ninguém. A gente só vai falar, bate punheta aí pra essa símbolozinha aqui e é isso aí. Não, a gente faz aquele balanço depois, né? A gente faz um brainstorm aqui, se fizer, e depois a gente faz um balanço do resultado. Beleza. A gente faz outra vez. Tá, beleza. Então assim, gente, a gente fez essa introdução um pouquinho mais longa, porque tem muita coisa pra falar, mas antes de qualquer coisa, a penumbra... Um recado pra você. Já deu um recado? fazer sem recado tiriri, esse? Tcharará, a penumbra. Sem recado? Sem recado. Só, pelo, tá bom. Só pelo amor. A penumbra tinha um recadinho pra você, mas agora não tem mais. Porque esse episódio. Faz um. Esse episódio, ele. Censurado pela Bienal. Ele tem caráter público. Ele tem caráter educacional. E. Quer, para com essas porra desses livrinhos aqui, que daqui a pouco o pessoal vai estar achando que é Revolution. E aqui todo mundo sabe, cara, não, que a gente é. Não vou falar aqui porque vai pro ar. É, eu ia falar besteira também, então deixa eu falar. Vamos aqui. Lá. É. Aqui. Não, não vou falar mesmo. Deixa eu falar. Vou cortar 10 minutos. É, depois eu vou me arrepender, vou ter que colocar um pino nessa caralho aqui, eu não tô achando. É que só corta. Fala assim, ó, a partir dessa hora, Andrei do futuro, corte. Não, vambora. E lá lançou o programa, Andrei ouvindo. Puta merda. A partir dessa hora, Andrei do futuro, corte. Ele ouvindo. Isso rola demais. Caralho, o que eu tô falando? Tem que cortar meia hora de conversa. Bem, gente, vamos lá. É, no episódio passado, no episódio número 4, a gente estava com, assim, um turbilhão de emoções que estava acontecendo, né? Tava toda aquela questão da discussão em vias públicas, né? Foi golpe ou não foi golpe? Foi golpe ou não foi golpe, né? Que é uma questão semântica da coisa toda. As bruxas dos Estados Unidos fazendo amarração pro Trump. É, Trump tinha acabado de ser eleito, né? Coisa nesse sentido. A gente falou um pouco da história também, né? Da magia como forma de resistência. Sim, a gente falou um pouquinho sobre como a magia tá interligada com a política, né? É, relacionada, a gente falou, por exemplo, de Egito, né? Que obviamente a magia veio do Egito, todo mundo sabe. O Egito sempre tem que estar em pauta. Tem que estar em pauta a sempre. A gente falou dos reis taumaturgos, falamos que a divisão entre religiosidade e política só separa o século XIX. Sim, sim. A gente falou um pouquinho sobre a Igreja Católica, né? Sobre todo esse rolê. Falou até sobre a Rainha da Inglaterra. Nessa época que a gente gravou, a gente estava tão inocente, tão otimista, que o Papa nazista parecia uma ameaça para a humanidade. Caralho, tão lindo, né? Saudade, é, né? Saudade de Papa nazi. Ele só tinha olheiras demais. Apenas isso. Ele é a cara do Papa. Assim como todo Sif, né? Todo Sif tem olheiras demais, né? Esse era o pecado dele. Gente esquisitos. Exatamente. É, e, enfim, a gente estava se preocupando se o Estado era laico. Risos nervosos. Entendemos que não é. Sim, a gente explicou um pouquinho da história da laicidade do Estado, né? Que eu lembro que a gente chegou a citar, né? Falou que, né? Não é porque os governantes são bonzinhos e que acham que todo mundo pode ter e proferir a sua fé. Não, era só porque na época os protestantes e os católicos estavam um comendo o rabo do outro e estava deixando a defesa das cidades e dos estados completamente vulneráveis, né? Então falou, galera, ó, vamos criar uma regra aqui nessa caralho aqui porque não tá dando não. Então foi basicamente isso, né? A gente falou um pouquinho sobre Rasputin, a gente falou sobre Papadoc, sobre como a religião e a espiritualidade, a política em si estão tudo interligado. Isso não mudou até hoje. Né? É, você mudou a religião só, né? Mas o processo é o mesmo. Né? É, o processo é sempre o mesmo. Todo governante precisa de uma outorga de poder, né? E essa outorga vindo espiritualmente também é interessante, né? É, isso é um dos motivos, por exemplo, que a Dilma falava que era. Como é que é? Ela era ateia, mas ela falava que ela era contra o aborto, né? Sim. Ela era aquela que falava, cristã. É, não era ateia, ela era de cultura cristã, ela falava, né? Claramente, cristã. Ateia, tipo assim, foda-se, caralho, mas você não pode um presidente no Brasil, tipo, ser eleito e falar que você é ateu, né? É, isso é uma demonstração como isso tá. Isso tem uma necessidade puramente política, né? Eu acho que a coisa mais que tá mais real agora que a gente falou só um passant nesse outro foi do pessoal dos. Que estavam começando a invadir os terreiros, quebrar as coisas. Ali foi. A gente pensava que estava no meio da coisa, ali foi o começo. Foi. Aí tem um processo que é curioso, que o que rolou no Brasil foi o seguinte: a gente teve uma modificação do eixo de poder, né? Uma outra classe que ascende. Que é comum, né? Sim, é, são ciclos. Não, né? Isso acontece. No Brasil, isso é esperado. Inocente foi você que achou que não ia rolar cedo ou tarde, né? Eu também, que achei que não ia rolar cedo à tarde, que não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas teve essa toma de poder por uma determinada classe, um determinado extrato da sociedade, que é um extrato que já dominou no passado, né, que tá, voltou para a posição em que ele pertencia, e o interesse dele é fazer uma manutenção do poder para esse estado que está agora. E para garantir algumas questões, você precisa conectar com o povo, com a população que te apoia. Né, principalmente quando a legitimidade do governo e de outras questões é colocada em risco nacional, internacionalmente, por aí vai. E uma das paradas que tá rolando muito é que eu preciso fazer uma identificação. E aí o meio religioso é a melhor forma. Então, na época, a gente tava assustadaço porque tacaram uma pedra no terreiro, porque tocaram fogo numa paradinha. Tocaram pedra numa menina, né, cara? Tacaram pedra numa mina. E, mano, isso deve ter alcançado níveis absurdos, assim. Isso alcançou um nível tão ridículo que não aparece mais no noticiário. Exato. É, não, isso não virou é que todo deixou dia. De acontecer, é que isso virou agora todo dia. É que isso aqui é uma coisa padrão no Brasil, né? Tipo, coisas absurdas que a gente jamais deveria considerar normal tornam-se tão corriqueiras que a gente passa a aceitar como uma coisa normal. É, isso se aplica a tudo, tipo, sei lá, bala perdida. Sim. Bala perdida não é aceitável. Teve até, não teve tanta repercussão, mas parece que a semana passada prenderam uma quadrilha de traficantes, né, que era especializada. O negócio dos caras era invadir e destruir terreiro. Não, tô sabendo. Foi preso no Rio. Eu vou dar uma olhada depois se eu acho a notícia e passo para vocês. Então, e o que aconteceu foi que, graças a um determinado poder tendo ascendido tanto no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo e vários outros municípios, e até, se você, dependendo da forma que você olhar, o próprio governo federal, você teve uma categoria da população se achando no direito de expressar cada vez mais certas atitudes, certos costumes que eles tinham que são ruins, como, por exemplo, se agredir. Ruins e, pela Constituição, errados. É criminoso. Eu tô sendo o mais neutro possível aqui nessa apresentação pra não tomar lado logo de cara, sempre tá de que meu lado... Não, mas se uma coisa é criminosa, você pode falar que é criminosa mesmo. Criminoso pra caralho. Não, que a gente é criminoso pro nosso lado também. É foda. Depende do crime. E aí tem essa parada que é isso que tá rolando. Né? O cara tá sentindo o direito de falar o que quer, porque sempre teve, né? Sempre teve no direito, né? Então, ele sempre teve a voz, mas por um tempo você tinha um certo receio porque não era correto falar isso. E aí até ele cria um termo de falar que politicamente correto é ruim, né? Você transforma isso num termo pesado, onde imagina, eu vou zoar preto, tá errado? Zoar preto pode. Imagina, falar que Macumba tá zoado, pode. Isso é politicamente correto que tá falando. Tudo que ele não concorda é ideologia. É ideologia. Então você tem um processo assim, né? Eu acho que é uma questão seguinte, tudo pode desde que o seu também possa, né? Então se você quer falar que Macumba é qualquer coisa pejorativa, eu também posso falar que a tua religião também é. Então, e aí, ponto. Agora, se de um lado não pode, então não pode para ninguém. O problema é dois pesos e duas medidas. Totalmente. E liberdade de expressão é você poder dar sua opinião e você não ser impedido pelo Estado de fazer isso. Sim. Isso não significa que você não tenha que arcar com as consequências do que... da abobrinha que você falou. Ou que você seja obrigado a ecoar toda a abobrinha que seja dita. Exatamente. Ou que você pode falar a respeito de coisas criminosas e não ser punido por isso, né? Porque tem aquela coisa que no Brasil o discurso de ódio é crime. Então, mas eu acho que isso é muito interessante, que eu vou até entrar um pouco mais nessa profundidade que a gente vai falar sobre essa questão de censura, até citando o caso recente do Prefeitop do Rio de Janeiro. Prefeitop. Mas a ideia é que... Isso é muito interessante, como uma das coisas que a gente utilizou no episódio passado foi essa coisa da mensagem, né? Que a gente citou o Keck, The Frog, né? Sobre essa coisa de como você faz um pouco dessa manipulação, até mesmo conceitual, memético, e isso de alguma forma reverbera na humanidade. Seja se você acredita ou não em magia, acredite se quiser, ouvinte que é believer. Tem pessoas que muito céticas e que não acreditam em magia, que escutam magicando. Você pode não acreditar em magia. Mas você já ouviu falar de mensagem subliminar, de psyops, de ações psicológicas? Tem gente que também não acredita nisso. Tem gente que não acredita nisso. Guerra híbrida. Mas tem muito mais gente que acredita nisso. Para pensar um pouco no que é o efeito de você mudar o significado de uma palavra ou de um ato. A ponto de modificar a realidade. É sobre isso que eu tô falando, exatamente isso. O termo pós-verdade, ele foi cunhado no... Foi uma... Não lembro exatamente, uma secretária do Trump, logo quando ele foi eleito, foi no dia da posse. Cara, isso não é uma mentira. Ela falou fatos alternativos. Não, vou até explicar pro ouvinte que às vezes ele não sabe o que aconteceu. Por que acontece? Tem um momento da posse nos Estados Unidos que acontece ali no, lá na Brasília deles, lá, o Washington. Aquela versão pobre de Brasília. Tal, e tinha dado menos pessoas que no governo anterior, que foi o do Obama, né? E ficaram putos. O governo já começou assim, ficou puto porque não era verdade. Aí fala, não, mas tá. É, tipo, aí foi uma dessas secretárias sendo entrevistadas pela BBC de Londres, né? Pela CNN e tal, e ela falou, não, mas isso não é verdade, isso é uma pós-verdade, né? Isso, cunha-se aí essa questão do, não, o que vale é a realidade que eu tô falando. E eu acho que, por exemplo, esse pra mim sempre foi o problema. Eu sei que tem muita gente, principalmente aqui dessa mesa, que gosta dessa questão dessa divisão do politicamente correto e politicamente incorreto. Só que eu tenho um problema muito sério com isso, que é o seguinte: O cara que se diz, não, porque eu sou muito politicamente incorreto, tem que fazer piada com negro mesmo, tem que fazer piada com homossexual. Ok, é um posicionamento dele, eu não vou debater isso, que não é esse o caso aqui. Eu poderia concordar com você, mas aí seríamos duas pessoas erradas. Não, então, mas deixa eu só complementar aqui. Se eu... A mãe do cara acabou de morrer. Eu fazer uma piada com isso, o cara, muito provavelmente, ele não vai gostar. Então, tipo assim, a definição do que ele traz de politicamente correto, o que traceja isso, é o que ele gosta ou não e das coisas que acontecem. Então, assim, pra mim, esse termo, ele já cai por terra porque ele é o termo espantalho. O politicamente correto, politicamente incorreto, quem, cada um tem um tracejo na sua cabeça. O que pra mim não faz sentido. Então, cara, é que essa é uma discussão que a gente sempre vai perder, você entendeu? Sim. Porque essa galera não é, é uma realidade paralela mesmo. Acho que quando você falou sobre fatos particulares e tal, é literalmente uma realidade paralela. A galera construiu uma realidade paralela. Se você não acredita em magia, você é um dos sete coins que tá assistindo a gente, para pra pensar o que é a maior prova de que a realidade é plástica do que essa ideia de você conversar com uma pessoa que tá tão extremista. Assim, não sei de que lado você está. Direito, esquerdo, pra baixo, pra cima, deitada no chão chorando. Mas se você for conversar com uma pessoa, tiver o desprazer de conversar com uma pessoa que seja extremista, você vai perceber quanto aquela realidade daquela pessoa não é a sua realidade. E não é real. E aí eu acho que aí foi quando a porca começou a torcer o rabo, já próximo de passar aqui pro próximo tópico, que é o seguinte. Porque aí o que acontece? Pessoas que estavam vendo que isso estava acontecendo, o que elas fazem? Você tem um movimento de resistência, de resistir a isso. E o que você faz? Você fala, olha, não é bem assim. E não importa o que você fale, não dá em nada, porque a parada não entra na cabeça. Se você fala que tem dados, a pessoa vai falar que o dado é mentiroso porque o cientista que fez aquilo tá ideologicamente corrompido. Aí demite cientista. Aí demite cientista. Are you sure, NASA? Are you sure, NASA? Então, isso que aí eu acho que é da Colômbia. Então, assim, em dado momento, essa água vai bater na pedra, até pode falar, cara, não faz sentido eu estar debatendo o correto, tipo, não faz sentido eu estar debatendo que a Terra é redonda. Porque não importa o que eu fale pra esse maluco, isso não vai mudar. E aí foi quando foi o maior erro. Aquele papo de jogar xadrez com pombo, né? Sim. Foi o maior erro. Foi o maior erro que todos nós aqui tivemos, que foi a desistência. Que eu acho que todo mundo talvez seja tocado com relação a isso. Eu fui um dos primeiros. Eu falei, cara, de boa, eu não vou conversar, eu não vou debater, eu vou ficar quieto e que se foda. Um dia a realidade vai bater na porta e vai ser cobrado e eu vou estar lá pra falar, eu avisei. E eu acredito que muita gente teve essa reação de o quê? E começa a fazer o quê? Começa a se auto-alienar. Então, tipo assim, você começa, não quero mais receber notícia de fora, porque são todos horríveis, não quero debater com os amigos da família, não vou passar mais Natal com eles. E você começa a se fechar, e aí o que acontece? Tomada de controle pelo outro lado. Existem quatro cavaleiros do Apocalipse. Mas existem quatro Apocaleiros do Apocalipse. Existem... Do Cavalipse. Existem quatro cavaleiros do Apocalipse menores que as pessoas não percebem que existem. Que são mais ou menos como quatro cavaleiros do pânico, segundo Terry Pratchett. Que são a desinformação, o rumor, a fofoca e a denial, como eu traduziria. Negação. A negação. Isso daí é um passo pra merda acontecer. Entendeu? Isso não são os quatro cavaleiros do Apocalipse, com o maiúsculo. Mas denial, desinformação, fofoca. Cara, isso daí... Leia-se o WhatsApp. Leia-se o WhatsApp. Eu acho que o fofoca dá pra gente trocar por fake news, né? Atual. E é tão louco esse negócio da realidade paralela, que é porque assim, né? Muitas das portas dessas pessoas que vivem na realidade paralela não foram só abertas, mas como chegaram na voadora. E mesmo assim, parte delas ainda se nega a admitir que a sua casinha caiu e foi por causa da sua escolha. Isso é que é o mais louco. Eu vejo a divisão muito clara. Tem gente que fala assim, puxa, eu me arrependi muito da escolha que eu fiz. Eu tava vendo que eu tava por um caminho errado. E outra pessoa fala, não, isso aqui caiu, foi por sua culpa. Porque você torce contra. E a torcida contra é negativa. E acaba com a coisa, sabe? É tipo, muito louco. A tua mãe chega na casa de porcelana com um jumento dentro. E o jumento... O jumento... É você. É, não, o jumento... Vamos chamar o jumento de Biruleibe. E aí o nobre Biruleibe, ele quebra a porra da porcelana toda. E a sua mãe vira pra você, tá vendo? Você torceu contra. Aí, Ele tava tão comportado. E aí você disse pra ele que ele era um jumento. Você disse pro jumento que ele era um jumento. E aí ele se desestabilizou. Tadinho, né? Tadinho. Exatamente. Você não deixa o jumento comer o capinzinho dele em paz? Deixa eu puxar só mais uma parada aqui, já que a gente tá discutindo a forma de pensamento da que se alastrou pelo Brasil, né? Qual que é a nova, o novo zeitgeist, né? Qual que é a ideia que se espalhou? Uma coisa que é importante falar também. Mas tem gente falar, mas é governo democrático e tal, tudo, não, tá tudo ok. Não é nem isso que a gente tá discutindo. A gente tá discutindo a forma de pensamento que se estabeleceu no Brasil de maneira fortíssima, isso. De maneira fortíssima. Tem um canal legalzinho no YouTube, então eles dão uma forçadinha em alguns pontos e tal, mas é muito legal, que é o Meteoro Brasil. O Meteoro Brasil, ele tem uma ideia muito doida de que tá discutindo a ideia da super teoria da conspiração. Eita. Que existe a teoria da conspiração, que é a teoria da conspiração, aquilo que a gente brinca muito no mundo freak, né? A gente fala, olha, tem essa história aqui e a gente vê. O homem nunca pisou na lua. É, o homem nunca pisou na lua. Isso é uma teoria da conspiração. Existe as mega teorias da conspiração. Que são mais de uma. É, então o que acontece? O homem nunca pisou na Lua. Mas ele nunca pisou na Lua porque ele estava, na verdade, tudo isso era uma corrida para poder demonstrar superioridade contra a União Soviética. Porque os comunistas estavam infiltrados e estavam lá, lá, lá, lá, lá, lá. E aí começa. E aí tem a mega teoria da conspiração. Hiper teoria da conspiração. Que é tudo isso porque Megazord. Os nazistas estavam do lado negro da Lua. Foram os comunistas que fizeram 11 de setembro. Então, e aí o que eles fazem? Porque eles pegaram a bomba do avião com os alienígenas que eles encontraram do outro lado da Lua. E aí uma mentira, ela afirma outra. Você entende? E cria uma rede, né? E você cria uma rede de mentiras que se suportam, entre aspas, né? Obviamente, primeiro fact-checking, primeira entrada no, na porra da Wikipedia. Derruba tudo igual um dominó, né? Não segura. Mas o cara prefere não olhar na Wikipedia. Ele vai lá naquele site mega confiável. E se alguém mostrar na Wikipedia, esfregar na cara dele, ele fala, não, mas isso aí obviamente tá errado. É. Isso aí, não, obviamente, ele sempre questione. É claro que foram comunistas que escreveram isso. Tem uma melhor que aconteceu comigo essa semana. Eu não vou lembrar qual foi a notícia, qualquer. Mas o cara publicou no Facebook uma merda absurda. Que assim, você precisa de... Terra plana. Brasil, você precisa 247. De 30 segundos no Google pra perceber que aquela notícia era falsa. Ah, lembrei. Questão da Bienal do Rio ainda. O cara pegou uns livros. Sim. Uns livros da menininha e tudo mais. Que claramente aquilo estava escrito em português de Portugal. Você não precisa ser gênio pra saber ler e ver que aquilo não é o português do Brasil. Não, tem um cartaz de euro do lado. É. Né? Entendeu? E aí eu peguei, pô, 30 segundos de Google e botei o link. Entendeu? E aí, a resposta do cara em cima, eu falei, mano, pô, presta atenção, em vez de ficar publicando uma notícia falsa, a resposta do cara fala, ainda bem que é falsa, né? Ele não tá errado, né? Não, tipo... não, ele não tá errado. Eu tive exatamente essa discussão. Eu entrei no grupo da família. Tá aí, você tá errado. Eu entrei no grupo da família esperando esse momento. Tava de tocar, esse era o sniper. Eu tava tal com um pokémonzinho na moitinha, assim, eu ó. Eu tava lá, espetava... campeando, esperando esse momento de brilhar. Quase um ano de bom dia, só por esse momento. É, quase um ano de bom dia. Aí, a pessoa coloca essa imagem, que é um livro que não é pra criança, não é brasileiro. Não foi na Bienal. Não estava na Bienal. Seguido de algumas fotos. Obviamente, até eu, meu amigo, obviamente photoshopadas. E sobre parênteses, mesmo se tivesse na Bienal, mesmo se fosse no Brasil, mesmo se fosse naquela Bienal, ainda assim não tinha qualquer relação com a censura do prefeito do Rio quanto à revista dos X-Men. Mas aí... Vingadores. Aí pessoa fala, eu enquanto pedagoga? Pedagoga. Demagoga. Mas acho que é demogorgon. Enfim. Então, o que estão fazendo com a família e não sei o quê. E família é só um tipo... Bebê, já entrou no negócio. Família é homem e mulher. Família é homem do sexo masculino, mulher do sexo feminino. E ela terminou com alguma coisa. Eu não sou preconceituosa, mas olha o que estão fazendo com a nossa infância. Aí, a Lívia se encheu de felicidade e... Voltou a ter 6 anos, pinto no lixo. Descascou e termina o replay. Começou dela. Com, tá sendo preconceituosa. Sim, e tá falando merda também. Olha só, por causa disso, foi bonito de ver. Tô emocionada, foi gente. Bonito ver dela comemorando, aliás. Então, mas foi o ponto da sua mãe provavelmente chegar pra você e falar, pô, Lívia, você exagerou. Calma. Porque isso é caralho. Calma. É calma muito. Que vai contar que veio mais de um parente por trás falar assim, peraí, Lívia. Aí eu fui lá, te casquei. Primeiro que eu não conheço essa pessoa. Tá no grupo da família, não sei, é parente do meu pai, sei lá, tá da puta que pariu, não família sei nem o já, ou seja, não é parente. Família não minha é parente, não é, né? Não é parente. Já agregado. Parente já é pai e mãe. Aí ela falou, não, você... Aí, tipo assim, é a filha do fulano, que eu nem sei que idade tem, acho que passou na cabeça dela, isso daí deve ser 18 anos, não sei o quê. Você não sabe o que você está falando. Por favor, primeiro vá ter uma vivência... inclusive no setor infantil, aí depois você se posiciona. Aí a Lívia... Cara, eu te juro, eu quase chorei. Eu quase chorei de felicidade. Juliana tava do meu lado, estava... testemunhei. Tinindo. Aí eu mandei, tipo assim, cara, eu não tenho 18 anos, sou uma editora de livros, inclusive de infanto-juvenis. Tô muito bem posicionada, obrigado. Aí ela tinha falado alguma coisa assim, não vou comentar com você, não vou discutir com você, não vou comentar. E eu disse, e não comentar quando que você acha tá certo, e não conversar, não é discutir, não é para ir para as vias de fato. No momento em que você desiste de conversar com essas pessoas, é o momento que eu acho que vai tudo pro caralho. O Vinícius acha que o problema é que algumas vezes é jogar xadrez com pombo, porque a pessoa é tão burra que não dá pra você conversar. Mas na hora que você desiste de... Tipo assim, meu pai veio por trás no outro grupo e falou assim, Lívia, não perde teu tempo com esse povo, não, que é um bando de gente que come mortadela e rota caviar. Deixa esse povo falar, não adianta você conversar com eles. Eu disse, não. Vai ter que conversar mesmo, eu tenho que mostrar. Ele disse, não vai dar nisso. E veio depois uma outra minha prima e falou assim, cara, não adianta você conversar com eles. Não adianta você brigar com eles. Eu disse assim, se eu não converso, se eu não falo a minha opinião, essa pessoa vai viver numa bolha que acha que tá todo mundo achando a mesma coisa que ele. Eu tenho que, pelo menos, na hora que ela falar, por mais que eu não vá, sei lá, discutir, argumentar com a pessoa, porque não dá pra argumentar, eu tenho que, pelo menos, dizer, olha, amigo, eu poderia concordar contigo, mas aí nós seríamos dois burros urrando. Ou seja, a pessoa isola, a pessoa tá falando, e não existe um confrontamento, não existe um... Cara, você é burro, porque antigamente a pessoa tinha vergonha. É. Tipo, porra, eu não vou falar uma parada que eu não sei. Ó, pessoal, às vezes pode ter a tua opinião, poxa, eu tenho uma opinião sobre isso. Mas não é, mas a pessoa já sabia que, porra, a minha opinião é polêmica. É isso, isso, isso. Aí, beleza, ela já sabe que ela tá numa parada. Agora, quando ela fala, todo mundo sai da sala e fica só... Ela pensa que tá certa, ela pensa que tá todo mundo concordando, porque essa pessoa pinta as coisas do jeito que ela quiser. Vai, João. É só um comentário rápido. Eu acho tão engraçado essas pessoas que se dizem defensoras das nossas crianças e colocam nossas no possessivo, mas primeiro farol que para com o seu carro e vê um garoto de rua que vem em direção ao seu carro pedir o dinheiro, fazer alguma coisa, sobe o vidro, né? Aí, de repente, essa criança não é mais minha. Não é uma essa criança é um uma menor. Outra. É menor. Não é o menor, é o menor infrator. É um menor. Né? Então, engraçado, né? Então, e isso... puxando um pouquinho a sardinha pro meu lado, esse lance é de discurso. O discurso é muito bem articulado e construído para dizer as palavras certas nas horas certas. E se você coloca um discurso em paralelo com outro, eles não funcionam. Eles só funcionam isoladamente. A real é que é um discurso baseado na tua visão moral que você quer aplicar para os outros, que não necessariamente tem a mesma visão moral que a sua. Né? Então, as nossas crianças são, na verdade, as suas, que ficam aí dentro da porra desse seu círculo. Se você está criando um bando de retardado comedor de capim, é um problema único e exclusivamente seu, né? E não das outras pessoas, entendeu? As nossas crianças, por exemplo, no caso da visão pedagógica que falaram para a Lívia, por exemplo, presenciei duas situações esse ano onde as nossas crianças de boas famílias, de 4 anos de idade, roubaram o celular de um professor. As nossas, que na verdade minha não é porra nenhuma, mas talvez as suas crianças de boas famílias tradicionais, de 4 anos de idade, agrediram um coleguinha. Então, que porra de valor é esse? Aquele silêncio, né? Não, mas é muito louco, cara. Porque isso aí é justamente a questão que a gente criou uma realidade paralela, velho. O Brasil, ele vive então, uma realidade rachada. Eu estou aqui para furar a sua bolha de realidade. Foi isso que eu falei pro meu pai me aplaudiu. Ih, vai, orgulho do papai. É orgulho do papai. Fala um negócio. Esse negócio de discutir ou não discutir, tentar confrontar as pessoas e não tentar, eu acho que tem dois tipos de pessoas com quem a gente pode ter abordagens diferentes. A gente aprendeu ao longo da vida, existem certas formas de você argumentar. Isso aí vem lá dos filósofos gregos, né, que tinham todos aqueles exercícios de lógica, de retórica, de dialética, etc, etc. E que existem regras de argumentação, existem falácias, existem erros lógicos que você pode apontar no que outra pessoa está falando. Por exemplo, e numa discussão civilizada ela é obrigada a falar, ok, isso está errado, deixa eu passar para outro argumento. Posso dar um exemplo para falar? Por exemplo, você não pode falar nada porque eu sou pedagoga. Isso é uma falácia de autoridade. Exatamente. É o comentário, tipo, enquanto estava rolando a briga da família que ela estava armando, porque eu sou pedagoga, que eu me esqueci qual é, tipo, é um... recurso à autoridade, né? Argumento à autoridade. Argumento à autoridade, meu pai falou, olha aí. Sentiram, acusaram o recebimento aí do que você falou, porque já estão com recurso à autoridade, já, daqui a pouco vem um ad hominem. E veio na sequência, né? Veio na sequência. Que foi, você precisa se informar melhor. Sim. É. E o que, inclusive, só também parênteses, sem querer te cortar muito, é que não tem problema você recorrer a autoridades pra te explicar um fenômeno. Mas não significa que tudo que a autoridade fala tá certo automaticamente. Automaticamente, ah. e que muito provavelmente o que essa pessoa que está falando, fazendo essa fase de autoridade, pode não estar de acordo com que todas as outras autoridades daquele setor concordem com ela. Exato. Que também é a questão. E aí eu vou voltar para o que eu falei, que nós todos falamos no começo do episódio. Não é porque alguém está numa posição de autoridade, ou entre aspas, uma posição de que sabe mais, que a galera que fica esperando a gente fazer alguma coisa, é que a gente vai fazer a coisa certa. Sim. Talvez a gente pense num negócio e aí quem tá numa outra realidade fala assim, nossa, é a realidade desse povo aí. Nem é a nossa, nem dialoga com a minha realidade aqui. Não vou fazer esse negócio. E você tem que contestar mesmo. Não é porque tá lá... E às vezes a gente nem sabe como chegou lá e chegou lá de jeitos bastante ilícitos, né? Então, tem que ter... Gente, senso crítico. Uhum. Vamos exercitar os superpoderes da vida real. Continua. Bom senso, senso crítico. Vergonha na cara. Então a gente aprendeu a discutir com outras pessoas de forma civilizada. Algumas pessoas, como o Keller, dá aula de filosofia na escola e imagino que você ensine esse tipo de coisa para as crianças. Entendi que é louco, viu? Imagino que sim. Mas enfim, a gente aprendeu, pessoas minimamente civilizadas aprenderam, mesmo que inconscientemente, que existem esses tipos de argumentos e que eles precisam ser respeitados para uma discussão fazer algum sentido e não virar um papo de bêbado. Algumas pessoas, e eu volto àquele ponto de que existem duas categorias de pessoas que não concordam com você, né? Algumas pessoas, elas são totalmente alheias a esse tipo de coisa. Você usar esse tipo de argumentação não funciona com essa gente. Então, ou você convence elas por lavagem cerebral, ou por força, ou por medo, mas por discussão lógica... Do peru na pessoa. Não, isso não vai funcionar. A pessoa só vai rir da tua cara. É, o mito preso na caverna ali, né? É, então, com esse tipo de pessoa, argumento lógico não funciona. Você tem que partir pra outra abordagem. O mais prático no dia a dia é você simplesmente não se dar o trabalho de discutir, porque não adianta fazer o que a Lívia fez e ficar discutindo com a pessoa. Ela vai ter uma noção de que a bolha de realidade dela vai criar. Ela sabe que os outros 50% da população são o inimigo. E você acabou de se identificar como o inimigo. E foda-se, o inimigo está errado. Não existe lógica para argumentar com essa gente. Aí tem o outro lado, que é o outro tipo de pessoa, que é minha mãe, por exemplo. Minha mãe é uma pessoa que às vezes está equivocada, mas ela é muito razoável. Então minha mãe me ligou um dia, a gente começou a falar sobre assuntos diversos, começou a falar merda. Começou a falar da Bienal? Começou a falar merda sobre o tema da Bienal e falou que não estava havendo censura. E eu falei, mãe, você tome vergonha na sua cara e preste atenção na merda que você está falando por causa disso. Apresentei os argumentos lógicos. Ela parou 3 segundos e falou, você tem razão. Então existem pessoas que são razoáveis e com essas vale a pena você perder tempo em argumentar. Eu acabei de mudar a opinião da minha mãe sobre um determinado tema. Mas a prima da Lívia, foda-se. Minha prima não. Sei lá, que merda é. A filha da puta qualquer. Sabe esse lance do reconhecimento? Eu acho bem válido. Porque assim, é o mesmo exemplo da pessoa que está conversando com você. Ela chega para conversar com você, aí ela começa a falar. Aí você faz uma pergunta para ela e ela ignora totalmente a pergunta que você fez e continua falando. Aí você faz um comentário e ela tá falando por cima de você. Ela só quer falar. Então, o que eu faço quando a pessoa é desse jeito? Eu vou ouvindo... Não, eu vou ouvindo, balançando a cabeça e sorrindo e só anotando. Só vendo o que a pessoa acha. Porque isso me dá arma para saber lidar com ela. Ah, então você é assim, assim, assim. Então você vai falar? Então fala. Você pega no pulo. Tudo, tudo que você quer falar pra mim. E eu tô lá, ou desliga, tem hora que eu desligo, eu só fico assim, professor. Sorri a cena. Né? Porque é uma boa coisa também. Você sabe direitinho com quem você tá lidando. E de quem adianta? Tem uma técnica. Adianta, você adianta, é porque você não divide certas coisas suas com ela, porque ela pode ser uma dedo dura. X9. Vou ter que concordar com a Ju nesse ponto. Às vezes você só precisa conhecer quem tá ali. É, concordo. Quanto mais você conhece do seu mundo ao seu redor... Não necessariamente você precisa... Tem um propósito prático, objetivo ali. É por isso que eu tenho uma opinião polêmica, mas eu tenho certas questões com essa coisa de criminalização de racismo, ou das fobias em si, entendeu? Vou citar um exemplo que foi falado. Tá? Tem um amigo que trabalha na editora, ele trabalha numa concorrência, e ele falou que lá, na concorrente, tinha uma menina no departamento deles que era... absurdamente gordofóbica. Eu, por exemplo, numa situação de estar trabalhando nesse ambiente de trabalho, eu optaria que ela fosse gordofóbica, mesmo que ela falasse na cara, porque eu já ia saber na real quem é a pessoa, do que ela ficar se escondendo e se esquivando atrás de coisas. É aquele argumento de quanto mais você usa esse poder de criminalização, mais você está deixando escondido. Você está deixando escondido os grupos, a verdade. Exatamente. Mas adianta jogar na cara, olha, você é gordofóbico, isso não vai mudar porra nenhuma. Não vai mudar, mas você sabe quem a pessoa é, entendeu? Então, assim, o teu nível de relacionamento com a pessoa começa a ficar... Você já restringe a forma como você vai lidar com essa mas pessoa. Mas restringir não ajuda a mudar nada. Mas quem disse que eu quero mudar a pessoa? Deixa eu tô nem aí para ela. Eu não dou a mínima pra essa pessoa. Deixa eu usar o argumento. Assim, e quanto mais, assim, ela se posiciona... Quem não sabe, pessoal... Eu sou um cara que eu sou fortinho. Sim. Digamos assim, entendeu? Ossos largos. Então, numa situação dessa, eu não tenho a menor intenção de mudar a pessoa. Eu não quero, eu quero que a pessoa vá pra puta que pariu, eu não tô nem aí. Entendeu? Só que, assim... O que eu não quero é que ela venha ficar se floreando ou se fingindo que não é, porque ela depende de mim pra isso ou pra aquilo. Nossa, seu rosto é tão bonito, por que você é gordo? Caralho. Se você emagrecesse, você ia ser maravilhoso. Você já é lindo. 5 quilos já fica bom. Não, mas no caso da menina, pelo que ele me falou, era uma coisa agressiva. Ela não conseguir ficar perto. Caralho. Entendeu? Nossa. É, uma coisa de... Isso é doença, né? Problema pra um terapeuta. Doencinha. Deixa eu dar uma dica aqui, rapidão, pra todo mundo que tá aí. Técnica de professor. Uma técnica boa pra caralho pra você utilizar. Você tá em sala de aula, vem aquele moleque com o discurso... Pronto. Isso acontece pra caramba, assim. Na periferia onde eu tô, não acontece tanto. Porque até tem uma galera que surfou na onda, mas essa onda quebra, tipo, na periferia quebra primeiro, né, cara? Tipo, não tem sustentação nessa onda toda. Lá é muito fácil assistir vídeo... Quando tem a classe média, quando tá lá, tudo média, vem na mão, mamãe. Fica mais fácil. Agora, quando, tipo, a maior preocupação, a gente fez um trampo lá de escrever uns problemas e tal, Setembro Amarelo, por aí vai. Você vê as preocupações dos moleques assim, é terminar de ler aquilo, cara, e você quer acender um cigarro e tomar uma pinga, assim, sabe? A galera tá mais fodida que não sei o quê. Mas tudo bem. Uma das dicas que eu acho que é legal, esse tipo de pessoa, eu vou fazer, estamos cheios das subdivisões aqui, né? Vamos dividir entre a pessoa que você consegue argumentar, então, a pessoa sadia que você consegue argumentar, pessoa mãe de Vinícius. Né, que ela só não tem mais conhecimento para lidar com as coisas por falta de acesso à informação. Muito provavelmente é essa que é a questão. E a pessoa que não tem jeito, não dá. A pessoa que não tem jeito, não dá, costuma ser barulhenta. Então, na sala eu tenho um aluno... É o extremistinha. Aluno dando humor é muito louco. Eu tenho um aluno que é besta porque o pai é idiota e ele não tem acesso à informação para contrariar pai nesse momento. Sim. E eu tenho um aluno que é só um cara que tá lá e tá com as ideias e tudo bem. Primeiro que você não tem que colocar ideia nenhuma. Como professor de filosofia, a primeira coisa que eu falo, você tem que fazer o trabalho de síntese. Vocês vão ouvir aqui, vocês vão pegar, trazer o que é seu e vão criar o que é novo. Você não tá doutrinando? Eu não dá nem tempo pra isso, cara. Não consigo nem dar aula, quanto mais doutrinar, né? E aí, tudo bem. A gente tá nesse meio termo. A primeira coisa, utilize... Se você pegar esse primeiro cara, beleza. Esse primeiro cara, que é o cara que você consegue conversar, tá tudo certo. Não tem o que fazer com ele. Trate como gente, porque é o que ele é. Segunda pessoa, mostra argumentos. Você descobriu o que é, o que o Vinícius fez. Você tá falando bosta, né? Tá aqui o argumento. O último, não adianta mesmo. O que você tem que fazer? Usa de palanque pra teu discurso. Esse cara, você não vai mudar ele. Mas o problema é que ele grita alto. Nunca essa pessoa vai aparecer pra falar com você sozinha. Essa pessoa só fala essas merda com 2, 3 assistindo. Sim. Não é pra você sozinho, porque com você sozinho... É gado mesmo. É aquele sentido de ter, tem que estar em múltiplos, exato, né? Exato. Não aguenta. Pra sentir coragem. Então qual que é o truque? Primeira coisa. Ah, nazismo é de esquerda. Cara, obrigado pela tua opinião. Primeiro passo. Concorda com o cara. Elogia alguma coisa ali. Qualquer merda. Tua roupa tá bonita. Obrigado pela opinião. Muito já bom o seu tom de voz com sua colocação. Obrigado pela tua opinião, cara. Eu vejo que você é um cara crítico que quer observar as coisas por horários diferentes. Aproveitando essa ideia... Aí você tira do cara, agradece o cara, tira do cara, porque você usou a frase dele, porque ele tá querendo se expor, pra você fazer ele de palanque. Então, aí você manda ele deitar no chão e você sobe em cima dele, palanque mais ou mesmo, menos isso, prático. Você olha pra ele e fala, muito obrigado, cara, tô vendo que você é um cara bem crítico, você tá pensando as coisas de uma maneira diferente. Isso é legal. Porém, gente, essa ideia de que nazismo é de esquerda... É uma estupidez. É, aí você esse vira... maluco, exato. Se acabar o capim, ele morre de fome. Exato. E, inclusive, sai da minha sala. Não. Porque ali... vai ter um cara lá que quer cuidado, falar com você pra você sentar no carro preto dele. Cuidado pra não cair de quatro ali no pátio e ruminar. Deixa eu ver se eu entendi o exemplo do cara. Eu, tipo, eu chego e faço assim... Gostei da sua opinião, você é muito bonito, mas você só fala merda. Exatamente. Aí só que você esquece. Não. Gostei da sua opinião, você é muito bonito, mas olha só, pessoal. Esse cara aqui só tá falando merda. E aí você utiliza esse cara como palanque. É esse que é o truque. Sabe com quem que eu aprendi isso? Isso que eu vou escutar, você não vai acreditar. Stalin. Não. Geraldo Alckmin. O ex-governador de São Paulo faz exatamente isso na porra das entrevistas dele. Presta atenção, quando tem debate, aquele desgraçado tá ali, debate político dele, alguém chega e fala assim, e o caso de Furnas, né, do não sei o que, não sei o que. Fala, bacana, tal. E então, pessoal... e ele levou. Mas isso é PNL básica, sabia? PNL básica. A pessoa tá muito mais propensa a concordar com você se você concordar com ela no começo. E nós sabemos que PNL é a magia aprovada pelos cientistas. Pela tem outro truque ótimo de PNL que você pode usar nesse tipo de discussão perdida. Soprar rapé no cara. Que é você fazer o cara concordar com você, nem que seja por alguma coisa, ou o cara te fazer algum favor idiota. Sim. Que ele não pode negar. Por exemplo, no meio da discussão, você não precisa saber, pode estar de relógio. Pergunta as horas pro cara. O cara vai pegar o celular, vai te dizer as horas e dentro da cabeça dele, inconscientemente, ele vai estar pensando assim. Caralho, eu já falei as horas pra esse cara, eu já fiz um favor pra ele, o mundo não acabou por causa disso. Vamos continuar. Não tem por que ter inimizade. Então... Mas então, esse daí você já tá tentando transformar o cara do terceiro estágio no segundo, né? Você tá querendo que ele volte um pouco no processo. Às vezes você não tem tempo. Mas o que é o problema? O problema não é você, o que a Lia falou, você desistir de falar pra furar a bolha. Pau no cu da bolha da pessoa. O problema é a bolha da pessoa esticar muito... As pessoas que estão para entrar nessa bolha. Esse é que é o problema. Tá muito legal, mas não tá magicando, gente. Então, eu posso puxar? Pode. Posso puxar um negócio? Eu acho que vocês não estão errados. Pelo contrário, eu gostei muito de várias coisas que vocês falaram aqui. Só que... Mas vocês estão falando merda. Sacanagem. Não, vocês estão falando... Não. De verdade. Eu acho tudo. Que isso é muito legal, mas não é tão efetivo. E vou dizer por quê. O que isso tem a ver com a capirotagem? Não. Para mim, a realidade está sob ataque. E o que vocês estão fazendo é colocar o dedo na barreira que tá saindo água. Isso é guerrilha individual. Isso é individual. Tá colocando o dedo no meu cu. Tá saindo água do seu cu? Seu cu, você tá com aquela caganeira monstra e você fala, eu vou só pôr o dedinho aqui pra segurar. Não vai segurar. Não vai segurar. Não, e essa é a questão. A gente tem que ir na origem do problema e cortar o mal pela raiz. A realidade está sob ataque e quem é que está atacando? E saber como agir perante a essa questão. Sobe internacional. Eu queria falar essa frase. Realidade tá sob beijo, Wilson do Signose. Leio muito seu blog. Porque o Dedei tá todo pega em armas, né? Próxima dele. Não, pior que eu não estou. Pior que eu não tô não mesmo. Não pegaremos em armas mesmo. Porque a população tá desarmada. Tá certo. O mais que tá pegando em armas aqui, por que parece é o liberalzinho da mesa, Vinícius. É o mais à direita da mesa aqui. Nada, já me filiei ao PCO. Partido do Caos Organizado. Você tá indo lá na USP falar na sala de aula lá? No PCO. Não, o pessoal fazia muito isso lá na Letras. Era? Beijo, pessoal do PCO. Gente, eu sei que tem gente do PSTU, eu não tenho paciência pro PSTU. Então, cara, o que a gente tá vendo hoje é o que o Cinegnose, o Wilson lá, ele chama de guerra híbrida, né? Que existe uma batalha no subconsciente social e que é atacada de diversas formas, né? Com relação à publicidade, propaganda, marketing e diversas outras questões. Então, por exemplo, não adianta nada eu discutir com um aluninho do... E beleza, se todo mundo fizesse isso, ok, não seria tanto problema, a gente estaria lidando com uma realidade contornável. Só que o problema é que a gente não pode esperar que todo mundo vá agir dessa forma, e segundo, que esse trabalho vá acabar, porque é tapar o sol com a peneira. Você tá dizendo que tem frentes diferentes de batalha. Exatamente, o que vai lidar com o cara que escuta... Como você vai lidar com... Realmente, não adianta você ficar na frente curta, né, e deixar a infantaria mesmo desguarnecida. Você tem que ter uma coisa, um estandarte mesmo para estar de frente com isso. É isso que você está dizendo? Nossa senhora, esse episódio realmente vai ser sobre guerra híbrida. E nós estamos falando em termos militares agora, é isso mesmo? Só fazendo um parênteses. E a gente precisa também pensar num terceiro grupo, e a gente precisa lembrar que é um grupo que não é pequeno, de pessoas que não estão preparadas para lutar, nem de um jeito e nem de outro. São pessoas que estão tão fodidas da cabeça e a gente tem que pensar como é que a gente pode lutar do jeito que a gente quer e dar uma segurada, fazer uma barreira com elas. Com as armas que a gente tem. Porque é uma galera não, que... Gente, todo mundo tem que lutar, tem que estar morrendo de fome, não tem essa não. Tem que lidar com a... Opa, cara, que isso, Ju? Você tá louca. Você acabou não, de... Não, você não precisa, sabia? Não. Você você é café com leite, não. Não, eu não tô falando você, que... Peraí que o Vinícius acabou de citar o Trotsky. O Trotsky tem uma prática, ele chega pro cara, o cara fala assim, mas eu tenho fome. Aí o Trotsky chega pro cara e fala, tudo bem, pega essa arma aqui e luta pelo seu pão. É isso, cara. Pega essa arma, eu tenho fome. Tudo bem, pega essa arma aqui, aquele ali é o Kizar, luta pelo seu não, pão. Não, mas você consegue imaginar, sei lá, na Guerra dos 100 Anos, o camponês, coitadinho, chegando pro senhor dele e fala, sabe o que que é? Que eu não sou soldado, eu sou um camponês, minha safra não deu nada esse ano, eu não vou lutar no exército do senhor hoje não, porque tá foda. Não, eu entendo o que você tá falando. Mas e uma pessoa que chega pra você que fala assim, eu não vejo mais solução no que tá acontecendo, eu vou embora e eu vou embora me matando. Você faz o quê? É isso? É disso que eu tô falando. Aí eu falo pra essa pessoa, não se mata não, que tem jeito. Dá a mãozinha aqui e vamos. Então, é desse grupo que eu tô falando. A gente acha que esse grupo é pequeno, esse grupo é grande. Não, é lógico que é. A pessoa que optou pelo alto ali. Mas entrar no conformismo é pior. Mas Ju, aí eu vou ter que fazer uma oposição a isso que você tá falando. Eu acho que assim, a pessoa que chegou nessa condição... O último problema dela é que ela esteja desistindo por causa de política. Ela tem uma série de outras questões não resolvidas que ela precisa resolver. Porque em relação à política, costumes, esse tipo de coisa, você grita, você berra, você foge de casa, você faz o caralho, mas você não se mata. Então se a pessoa chegou num ponto que ela tá dizendo que vai se matar, ela precisa ir procurar um profissional para entender o que é que tá escondido por trás dessa história. Porque... usar uma... evento do Mundo Freak do ano passado. A menina lá chegou pra mim de 17 anos, desesperada. Ah, por que eu não vejo solução pra esse país? Porque o Bolsonaro... Quanto você tem? 17? É, acho que você tem que estar preocupado em passar na porra do vestibular. Essas outras questões aí, quando você tiver com os boletos pra pagar, você pensa nelas. Por enquanto, você quem tem que pensar nesses problemas é teu pai, não é você. Caraca, vocês colocaram três realidades diferentes, eu tô concordando com todas. E eu não acho que elas se anulam, inclusive. Uhum. É, porque, assim, o que eu vejo do discurso da Ju é justamente uma questão de combate à alienação. Que esse é o problema. Tem gente que realmente tem problema. Uhum. Do tipo, nossa, esse cara ganhou a eleição, eu vou sair... É uma desistência, é uma falência total de voz, de fogo, de vontade, né? E aí realmente não dá pra fazer muito, mas eu acho que essa é a questão. Já cagando regra sobre o que é ser mago, se o mago é tomar conta da sua própria vida, mudar a sua realidade e tomar controle sobre ela, é um discurso totalmente oposto. Falhou, né? Falhou você optar por uma autoalienação. Eu tenho uma questão. A gente precisa saber como agir. Sim, mas agir. Essa pessoa não é necessariamente um mago. É uma pessoa que vem pedir a sua ajuda. E eu vou concordar com a Ju num pontinho, que é o seguinte, ó. Eu não sei aonde ele foi afetado, entendeu? Então, tipo, obviamente que parabéns pra quem tá machucado e tá conseguindo tretar, entendeu? Mas eu não sei aonde que aquele ali foi afetado. Então eu também não exijo do cara nada mais do que ele tá disposto a oferecer, entendeu? Se você aguentar ficar, porra, obrigado, é isso aí, vambora. Mas se você precisar parar... Tudo bem, eu não sei onde arde, não sei onde dói, entende? Sim. Porque eu lembro de muito disso aí. Vai ter problema, mas tem um certo ex-senador que recentemente se colocou em alto exílio, né, e tal, porque afetou a família dele, foi ofendido, não sei o quê e tal, e o cara se afastou. Senador, deputado, não lembro quem ele era. Deputado. Se afastou e tal. Beleza, né? Um monte de gente falou, ai não, covarde, eu vai. Eu não acho que o cara seja tão relevante assim pra porra nenhuma, mas... Na verdade, eu acho que ele tá fazendo mais no exílio do que poderia estar fazendo aqui. Exato, então, você entende justamente isso. Você não sei o que foi afetado no cara aqui, você entendeu? Então, paciência. Sabe onde dói, né? Tipo, não é você que tá recebendo a mesma morte. É fácil morte, pra tá? mim falar mas, pra caralho. Mas eu posso levantar um outro ponto aqui também. Principalmente se a gente for partir pro lado da política em si. Não vá achando que o outro lado, a oposição ao status quo... também é perfeita, certo? Porque você Porque senão você, na verdade, nada mais é do que os trouxas que estão aí hoje. Porque o trouxa que está aí hoje, ele ficou anos e anos com a oposição ao status quo, achando que tudo ia melhorar. Agora, as coisas mudaram, as coisas estão uma merda, mas o cara continua defendendo a merda. Entendeu? Então, se você só espelhar isso, a gente nunca vai sair dessa bosta. Então, é a questão do alienação não escolhe partido, né? Não. É, tem gente, vai ter gente alienada de todos os sentidos. E eu acho que essa é a questão. Como é que a gente faz, então, nós, como magicando, né? O que a gente pode fazer quanto a essa guerra híbrida? No ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, a gente fez aquele sigilo presidencial como um exemplo, né? A gente não fez nada demais, inclusive. A gente definiu alguns parâmetros e a gente tacou pra cima, né? Com uma grande carga de humor, sim, que é o que hoje a gente não tá vendo nessa mesa, sim, porque as coisas mudaram e mudaram pra muito pior. Os meninos falaram, olha, a gente ouviu o podcast de novo e o podcast, a gente tava muito otimista. E agora a gente tá vendo o tamanho da merda que a gente tá. Então agora não tem mais humor envolvido. Sim. Não pode ter mais humor envolvido. Você não tá tratando mais seu inimigo como um palhaço, exato, né? Você tá tratando ele como inimigo, de, exato, fato. É o que deve ser tratado, na minha opinião. O que eu acho que é importante deixar frisado, cara, é que é o seguinte. Existem questões políticas, questões sociais, o cara dá quatro. Mas ninguém pode obrigar você a calar sua boca. Não, ninguém pode obrigar você a dizer pra você o que você pode ou não pode ler. Entendeu? Isso não existe, cara. Vamos nomear, real, quer nomear os inimigos primeiro? Então, foi por conta desse tema da censura que aconteceu na Bienal que a gente resolveu se mobilizar pra fazer esse episódio acontecer, né? Porque o que aconteceu foi muito revoltante pra quem tá deslocado no tempo e no espaço e tá ouvindo isso 3 anos depois. Parabéns, espero que esteja um mundo melhor. Provavelmente não vai estar. Provavelmente não. Mas o que aconteceu, num resumo muito rápido, foi o prefeito do Rio de Janeiro, no meio da Bienal do Livro, resolveu censurar na cara dura. Começa antes disso. Existe uma história dos Vingadores chamada Cruzada das Crianças, em que uma mãe relatou no Facebook, ela era evangélica, e ela falou que ela comprou o quadrinho dos Novos Vingadores, porque tava lá, Cruzada das Crianças, então isso deve ser pra criança. The Young Avengers, né? É, o Young Avengers, Jovens Vingadores. E aí tinha ali a relação lá do Polar com Estrela Polar com, sei lá, o Shubirinho. Não, é o Wiccan e o Hulkling. Porra, vocês são nerd mesmo, hein? Eu li as notícias. Eu só conheço o Wiccan. É, então, e aí é que eles são gays e, tipo assim, tem toda uma questão da relação deles na história e tal, e tem um beijo, que, tipo assim, não é aquele beijo... Não é mão na bunda, nada, não é, um ninguém beijo, sem roupa, um é um beijo. Beijo, tipo... Sem salsaço, na real. É, a cena é legal porque ela tem um corte de página inteira, assim. Mas sim, é sem salsaço. E aí o Crivella, pra um roupante de... prefeito do Rio de Janeiro. Espero que daqui a 3 anos não seja. O carioca vai te decepcionar. Agora ainda, ele relaxa. É rei do Rio de Janeiro. É, agora ele é monarca, né? Ele é monarca e tem um exército permanente chamado milícia. Enfim, né? Que ele decidiu, fez um escarcéu, fez um alvoroço, disse que isso não podia estar acontecendo e usou de força autoritária pra tentar tirar aqui. Tentar não. Atirar, conseguiu, né? A quase No limite do processo tinha agentes da prefeitura, a paisana, armados dentro da Bienal, passando de stand em stand, olhando o que eles consideravam inadequado para confiscar. Totalmente despreparado, com uma arma no meio de um monte de criança. Porque Bienal é excursão de escola, cara. Uhum. Durante a semana tem não, muita... Não, mas foi fim de semana, mas mesmo assim, muita criança. Não, muita criança. Gente. Família, né? É família. E tem um detalhe que é sempre importante lembrar, que ele tá indo além de todas as atribuições com o prefeito, né? É. O prefeito não tem essa função que ele desinventou que tinha. Ninguém não, tem essa função. Não, nem papa é polícia moral hoje em dia, então, velho. Principalmente prefeito, governador, deputado ou caralho que for. O que ele tava não, fazendo não ali... Não existe polícia moral. O que ele tá vai fazendo pra ali puta é... que pariu. E é um discurso que ele transcende essa questão de partidarismo. Porque assim, sei lá, eu acho o Cavaleiro das Trevas uma obra beirando ao fascistinho, mas sei lá, nunca me passou pela cabeça chegar e falar que não, essa obra deveria parar de vender, né? Isso seria uma loucura tão grande. Aliás, tipo... é um ótimo exemplo. É, inclusive, reflete muito da opinião do autor, né? Exato. Inclusive, você acabou de citar Trotsky também. Trotsky, ele é um dos caras que faz um texto inteiro falando assim, o fascista escreveu o livro dele tem que ser permitido à venda. Você pode fazer a sua crítica, escreva seu livro, faça sua crítica, inclusive, dê suas aulas. Inclusive concordo. É bom porque você já sabe quem comprou, já vai lá e pega a pessoa. Nessa... Não duvido. De que... acordo com o Trotsky, provavelmente não foi duvido isso, que foi, porque em algum momento isso foi posto em prática. Enfim, e foi com relação a esse contexto, né? Não foi por falta de aviso, né? Não. Não. Se tem uma coisa que não foi, foi falta de eu aviso. Eu acho maravilhoso as pessoas. Nossa, quem iria pensar que o ocultista nós médio, né? É aquele meme do macaquinho, o bonequinho virando a cabeça, né? Não, mas aí eu vou discordar com você, Lívia. Porque eu acho que é o seguinte. Todo mundo esperava um mimimi. Nossa, o absurdo. A tia falando em rede social. O deputado, sei lá quem, pastor, sei lá das quantas, fazendo escarcéu, caramba, quatro. Mas acho que ninguém podia imaginar que funcionários públicos iam entrar dentro de uma Bienal para ensacar livros. Armados. Armados. Eu acho que isso ninguém esperava. E isso, sim... Não sei, viu, cara? Porque olha só esse pato, ele tem pena, né? Para de ser um pato. Faz muito um paque, do pato, né? Olha, um pato, né? Faz tem pena paque. De pato, anda que nem pato, voa que nem pato, nada que nem pato. Será então, que é um pato? Eu costumo falar que, independente se você sabe ou não das consequências das coisas, a gente não responsabilidade... acredita que vai chegar a esse ponto. Eu acho sim. Que esse é outro, né? É a panela com o sapo dentro sendo esquentado aos poucos, né? E esse é o problema, caralho. Quando você coloca um cara terrivelmente evangélico numa posição de poder e você é um ocultista e pratica a religião que não é do cara, cara, como é que você vai reclamar depois de que, ah, tá acontecendo isso, estão perseguindo, estão entrando dentro da minha casa, estão quebrando o terreiro? Porra, sério? Tipo, sério? E assim, apesar, todo mundo tem suas posições políticas, né? Sei lá, tipo, entre Dilma e Aécio, né? É fazer entre sentido. Dilma e Aécio, eu sou a favor da briga, inclusive. É, então, cara, tipo, ok. Aliás, tipo... saudade da briga Dilma e Aécio. É, pois é, né, cara? Tipo assim, existem posições partidárias, ok. Você prefere um, prefere outro. Tipo, existe por algum motivo, existe esse break na realidade em que você deixou de ser razoável quanto vale tudo. Até o ponto de você entregar de mão beijada os seus próprios direitos constitucionais em prol de uma loucura, de inimigos invisíveis e de todo essa, enfim. Mas vamos fazer um contexto geral, de porque no ano passado, ano retrasado, nosso episódio passado, a gente fez o sigilo presidencial e queria fazer um balanço geral do que aconteceu. Por que aconteceu? Alguém se lembra exatamente qual foi a ideia do sigilo presidencial? Eu lembro. Foi o Vinícius que usamos. A gente fez o sigilo para que até o carnaval seguinte, né, era o prazo de funcionamento dele, a figura presidencial, que na época a gente estava na dúvida se seria o Temer, seria o Maia, seria minha avó. Qualquer um poderia. Porque, né? Foi Brasil. No cargo, né? A pessoa ocupando o cargo passasse por uma vergonha pública muito grande dentro desse período de tempo. Esse foi o objetivo. A conclusão era porque o brasileiro sempre tem mais medo ou receio de ser achincalhado, no sentido de passar vergonha publicamente. Isso é sempre mais notícia do que ser ladrão. Isso. E na ocasião, a gente não fez nada mais grave do que isso. Primeiro, porque é muito difícil funcionar. E isso é uma coisa muito mais palpável, né? E muito mais garantida de sucesso. E segundo, porque na ocasião não era nossa intenção destruir pouquinho de democracia que ainda existia. Acabou o recurso da República. Mas agora que ela já acabou, a gente pode passar para o plano B. Não, mas eu acho interessante porque a gente fez algumas definições muito claras ali e que o pessoal pareceu esquecer até dado momento. Que foi que o sigilo funcionaria só até o carnaval. Isso. Que a figura presidencial continua passando inúmeras vergonhas até hoje, mas esse já não é mais coisa do sigilo. Vocês esqueceram de bloquear o sigilo, né? Tinha data para acabar. Muita gente perguntou isso, mas... Tinha data para acabar. Data para acabar, as vergonhas todas são de culpado dos envergonhados. Sim. Aí, as vergonhas que a gente pode de fato atribuir ao sigilo. Pareceu o pinto do no foi o lance nacional. Todo do pinto do Temer. Cara, isso foi muito louco. Procure, assim, você que tá deslocado no tempo, procure aí pinto Temer. Jornal Nacional. E bota no Google Imagens. E coloca no Xvideos. A outra que disseram que poderia ser levada é que no carnaval daquele ano teve uma escola de samba que... Ah, que fez o Temer Vampirão. Então. Temer Vampirão. Fizeram o maior achincalhamento real. Foi achincalhamento mundial, né? Foi a nível... Acho que uma parte da pauta aqui tá muito engraçada. Já passamos do conflito ético, não é mesmo? Interrogação. Quando a gente falou, né, de conflito ético, né? Porque a gente tava pensando, porra, a gente não pode foder com um pouco de ordem que ainda existe. E o lance era, vamos fazer um negócio pra matar a pessoa? Será que é pra tanto? Pra tá? quê? Pra acho, que matar? Não, na real, eu sou sempre sofrer. A favor de matar. Mas é que as pessoas... Não, fala, todo mundo quieto. Livre Andrade, de novo. É melhor Não matar, não. Melhor... É melhor não matar, é melhor sofrer. Olha, eu gostaria de dizer que o Magicando, pelo menos abertamente e oficialmente, não é a favor do homicídio mágico. Não, mas eu sou a favor de que certas pessoas morram. Magicídio? Não, tem pessoas que se morressem, cara, a humanidade seria claramente melhor. É que eu também, pronto, talvez eu não ache que esse seja o meu dever de fazer quem isso. Quem é que vai dizer quem são as pessoas que ficariam melhor? Vinícius, não vai. Eu vou ficar com essa. Vocês estão concordando com o Trotsky então. Outra vez. O lance todo foi, a gente optou por fazer uma coisa que a maioria dos nossos ouvintes provavelmente não teria um conflito ético de fazer. Ah, fazer o cara passar vergonha, todo mundo ri, fica tudo bem. O rolê, né? Mas assim, uma magia coletiva com a intenção de matar uma pessoa, por exemplo, não ia dar certo. Nunca. Simplesmente porque as pessoas são cagonas, cara, e cristãs. Os caras já estavam com uma consciência. Ai, eu fiz o pinto dele cair. Tinha. Mano, é só um pinto. Coitado do pinto. Nem era um pinto, um pinto. Já tava com data de validade faz um tempo já, né, irmão? A Marcela deu, graças a Deus, não aguentava mais. Marcela, né? Marcelo, ai, agora é ótima desculpa pra não fazer mais nada. Então, e aí o pessoal foi... Inclusive nessa mesa aqui... Teve membros dessa mesa aqui com dó do pau do cara. Teve membro dessa mesa aqui. Quem foi? Me dá o nome depois, que eu vou fazer com esse cara aí. Membros dessa mesa o quê? Que teve dó do pau do cara. É, não sei quem, porque se eu descobrir, o bicho vai pegar. Achou que pegou pesado. O pessoal achou que a gente pegou pesado e tal, na hora de, ah, passar vergonha, mas pô. Pesado não sei, mas mole tava. Vamos lá, então vamos partir pra agora. O que, que a gente vai fazer? Eu acho que legal a gente primeiro dar uma encontrada nos inimigos, né? A gente tem como inimigo a censura, a realidade paralela. Uma das coisas que a gente não fez na outra vez foi planejamento. A gente não teve um pensamento estratégico. Por quê? Porque a gente foi atrás de uma coisa pontual. Imensurável. É, mensurável, porque se você tiver dois neurônios pra esfregar um no outro e dar um spark, uma sinapse, é assim que ele você... você tem que... é que nem carro que tem as escovas. Enfim. Você esfrega os seus dois neurônios juntos, tem uma sinapse e você percebe que você precisa saber se tá funcionando ou não, tem que medir. Certo? Certo? Uhum. Só que foi pontual. Nós queremos algo pontual agora. O que nós queremos? É, isso daí é um raciocínio até de marketing. De você ver a situação como todo, ver quem é os outros, que no caso em marketing a gente chama quem são os concorrentes. Mas você, ouvinte, pode chamar de inimigo. É, quem são os concorrentes, quem são os outros. E você diz assim... Eu estou aqui, quero chegar ali. Essas pessoas estão atrapalhando o meio do caminho. O que eu faço? A gente não teve esse raciocínio. É porque nem era isso, né, cara? Não, é, não, não é. Mas agora é o que a gente quer? Então, olha os pontos que eu tô marcando aqui como importantes nessa nossa fala. Censura é um inimigo real. Sim. Certo? É um inimigo real que afeta todo mundo. Alienação é um inimigo real, né? O que a gente talvez queira manter? Proteção dos menos favorecidos nesse sistema todo. E aí vai entrar as minorias, vai entrar, por exemplo, a galera da Umbanda, vai entrar a galera do Candomblé, vai entrar a galera da magia. Que é onde a corda arrebenta mais fácil, é, né? Eu acho que uma forma ampla de colocar isso é proteção dos direitos. Dos direitos, ok, gostei. Proteção que os direitos sejam cumpridos e respeitados. E a outra, que eu acho que era legal também, a gente levantou, é o agrupamento daqueles que estão dispostos a fazer algo. Você acha que é um ponto ser levantado? Honra, tá bonitão. Sim, é um chamado às armas. Não seriam chamadas armas, mas é meios de das pessoas se conhecerem ou se reconhecerem em redes. É, tipo, chamadas armas, só pra falar, é lúdico, tá? Call to arms, tá? Não tô, sugerindo até nada. Porque a população tá desarmada. Por opção própria. Falei por vocês. Até porque também a questão do agrupamento tem a ver com várias... Às vezes o agrupamento não é para fazer um protesto, não é? Agrupamento... Às vezes, proteger o discurso. É. Proteger o direito de você estar ali falando sobre, né, o tema. É. Porque se chegar um momento onde você está com uma reunião de amigos ali discutindo sobre isso e a polícia chegar, ou qualquer órgão que seja, e sentar a porrada em vocês... É complicado também. O que praticamente quase acontece já, né? Tipo, qualquer reunião sindical hoje, vai um PM apaisando ali pra ficar de olho, né? É. O que é portas de ditadura mesmo. Portas? Cara, vou falar uma polêmica aqui, mas vou falar. Só não é ditadura ainda, porque os status governamentais não aprenderam a conversar em uma língua. Na hora que a prefeitura conseguir conversar com o Ministério Público proteger a prefeitura saber pedir pra federal, o federal proteger o outro. Mas já tá lado. Rolando, né, cara? É que ainda tá, esse cara aqui tá me investigando, manda ele embora. Esse órgão tá me investigando, fecha essa porra. Exato, exato. Mas isso tá esse cara aqui tá gerando, cima, né? Tá me passando dados embaixou que eu não ainda. Concordo, manda esse cara embora e fecha o órgão. Mas isso tá vindo de cima. Se isso não é ditadura, eu não sei o que é. Ainda não estruturou, eu tô dizendo assim, entendeu? Não estruturou. Tá só numa esfera maior e não na menor. Ela tá numa esfera de sobrevivência porque sabe que o governo por si só não suporta, né? Inclusive, recentemente, provas de que existe um órgão específico de uma organização de inteligência brasileira, que eu não vou citar nomes porque eu não quero ser investigado por eles, apesar de que talvez nós já sejamos. Beijo, aquele meu colega. e tem uma galera lá que já tá servindo só para movimentos do Ministério Público e de investigações federais, assim, da Polícia Federal. Então, são órgãos se observando, né? Que é um problemaço fudido, a espionagem interna. Espionagem contra o Estado, do Estado contra o Estado. Olha que bizarro. Mas lê aí de novo, então, acho que você anotou. Eu mudei uma parada aqui, ó. Coloquei censura como problema, alienação como problema, proteção dos direitos da Constituição de 88, porque só a proteção dos direitos você me fode, né? Porque aí o nego muda a Constituição, aí o bicho vira o contrário da gente, né? Ele fala, vamos proteger os direitos do ditador. Aí fudeu. Então, coloquei da Constituição de 88, que é a Constituição cidadã, né? Original. Eu colocaria uma coisa, que alienação é uma coisa, mas negação também é um... Eu não sei se seria a mesma coisa. Eu acho que tá dentro do pacote. Tá no pacote. São estágios, né? Num estágio você não tem informação. Num segundo estágio você nega a informação. É a recusa de chamada. Recusa de chamada. Escute o Magicando, sei lá o número. Anterior. E aqui tá aí o agrupamento, né? Que eu coloquei agrupamento do quê? Acho que é importante decidir também isso, né? Agrupamento... Como é que a gente coloca isso? De frente de resistência? Eu acho que não é nem agrupamento, a gente pode... Acho que isso nem precisa botar, cara. Não, precisa sim, precisa. Agrupamento é porque a palavra agrupamento, eu concordo com o Grola. Agrupamento é muito amplo, mas nem sempre agrupamento... Vamos lá. Você, seu millennial. Você é millennial. Eu nasci um ano antes. Problema tá, então, de vocês. Você é geração X aí da mesa, tá? Você pensa em agrupamento só como uma coisa física. Você falou da coisa física. Agrupamento não precisa mais ser físico. Um agrupamento que funciona muito bem para o outro lado é o grupo de WhatsApp. Não, mas acho que o agrupamento tem uma questão de você concordar com o resto do agrupamento. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em entrar num grupo e levantar a mesma bandeira que alguém que fale Lula livre. Tenho sérios problemas. Total, também. Total. Como é que eu vou fazer um agrupamento com a galera que não defende a mesma coisa que eu acredito? Tá, então não agrupamento que tá alguma coisa de defesa dos... Eu acho que o direito ao agrupamento. O agrupamento dos atingidos acho que fica então num baixo que a gente quer. União de forças? União de forças? Eu acho que... Existe união de forças. É que o que você está falando é a proteção ao direito do coletivismo. Já está em cima, só que De você se agrupar e não ao grupo em si. Uhum. Mas não pelo direito em si, mas pra pelo. Gente se ajudar. Mas pra catalisar isso. A gente coloca uma cláusula. Tem que ter uma coisa anterior a isso. A gente precisa identificar primeiro quem está disposto a estar nesse agrupamento. Não adianta a gente falar assim, vamos defender o agrupamento, aí tem um monte de X9 no teu grupo, que não, leva as coisas pra fora. Não, mas é por isso que o Keller tá discutindo isso. Isso foi a primeira coisa que o Grola levantou também. O grupo tem um problema lá, porque você fica junto, isso, a polícia isso, bate na porta. Isso que vocês estão falando faz sentido em termos de agrupamentos sociais e de grupos de pessoas e tal. Mas na hora que a gente tá falando de magia... Vamos pôr respeito à individualidade, então, como parte dos cláusulos? Isso pode ser. Você não acha que suporte que você... Pode botar nos problemas. Mas o lance é que quando você tá falando... Não, quando você tá falando... Isso tá nos direitos da Constituição. Quando você tá falando de agrupamentos e você tem magia envolvida, quem não faz parte daquele agrupamento não faz parte daquele agrupamento e ponto. Não adianta fingir que faz. Como uma ordem. Em termos de egrégora. Sim, sim. Não tem X9 em egrégora. Pode ter X9 num grupo de pessoas que se encontram fisicamente no lugar. Ju rindo pra você. Fala, Ju. E aqueles bonitos que botava lá, porque chegou porque eu sou muito iluminado, porque eu faço magia enoquiana, mas e olha aqui o meu sigilo pra proteger o Bolsonaro, o meu grande defensor. De que egrégora esse cara faz parte? Magia, ele é da magia. Não é egrégora magia. Mas faz parte da egrégora. Esse é da egrégora filha da puta. Birulino. Entendeu? Tá, entendi o que vocês estão falando. Dentro da magia, a gente também tem polos para todos os lados. Sim. Né? Eu estou pensando aqui em união da egrégora, né, de defesa desses pontos que a gente está falando. Legal. Isso é suficiente para mim. Posso falar um negócio? A gente não pode querer ser... fortalecer a egrégora? Qual? Tem que ser específico. Não, não tem. Acho que não é fortalecer da democracia? Não. Não, porque a gente não tá fazendo. Porra, não. Eu não aí, sei se. Coitada, eu... da democracia tá tão mal das pernas. Qual demo? Qual, eu conheço outros demos então, que não qual mais. Qual o formato de democracia também? Porque a que tava aí também não é a que eu prefiro, então. É, não, e o Trotsky que também não era muito fã. Coloca aí. Parlamento, vamos defender o parlamentarismo, é porte de arma. Parlamentarismo esotérico. Magocracia. Não, assim, meu, você é macumbeiro? Você é do Candomblé, da Umbanda? O Ifá, desse rolê. Para, não, para de ficar escondendo, cara. Para de esconder suas guias. Para Sim. de esconder seu santo. Entendeu? Eu sempre... Agora não tô, porque a minha guia de defesa... Já arrebentou? Já arrebentou. Eu precisava firmar, preciso firmar ela de novo. Mas, cara, anos e anos e anos, eu andava com a guia por baixo da camiseta, porque a guia de defesa de dia a dia a gente anda por baixo da camiseta, mas nitidamente todo mundo percebia que eu tava com uma guia. Eu nunca escondi de ninguém, não, é cara. Isso que eu e digo a camiseta de São Jorge. E a camiseta de São Jorge, puta, cara. É isso... Lavou tanto, ficou fina. É isso que eu digo de furar a bolha de realidade da pessoa. Porque a pessoa olha e diz, nossa, imagina, não, eu não conheço ninguém que seja dessas coisas. Conhece pra caralho. Sim, conhece. Acho que tá na hora da galera começar a andar com camiseta de servidor, com... Sair do armário. Vamos pegar... Não, caralho, mano. Entendeu? O cara pode andar com a Bíblia, então vou andar Sim. com o Dogma Ritual, aquela capa da Madras lá, no busão. Sabe uma galera que faz isso pra caralho e eu respeito? Adolescente. Adolescente está sempre andando com a roupinha que significa aquilo que ele acredita e a realidade em que ele vive. Porque ele está querendo mostrar a egrégora dele. Isso, ele está tentando... É o lance de identificação de tribo, né? Como dizem no Jornal Nacional. E de provocação também, né? Sim. Mas assim, o Grolla tá certo. Mas é o negócio da bolha, gente. A pessoa sempre fala assim, ah, não, todo mundo que eu conheço é gente bem, só cristão. Não, cara, você conhece um bocado de gente que é dos paradão E, você conhece um bocado de gente que é de religião E respeitando se você é o tipo de pessoa que também não gostaria de provocar matriz também. Africana. Posicionamento claro? Não, mas eu acho o seguinte, cara, a partir do momento que a pessoa ela pode esfregar uma Bíblia na sua cara, ela pode falar... Babá, glória a Deus, o Cacete 4. Você também tem o direito de falar, meu laroeiro. É que eu tô falando aqui, tipo assim, nem todo mundo é o Grolla, né? Nem todo marcha mundo de Satanás, ele tá disponível pra enfrentamento, né? É aquela coisa do particular, né? Que a gente tem que entender quem não tá conseguindo. Mas se você tem força pra isso, né? Uma forma. E apoie quem tem culhão de fazer. Proteja quem tem culhão de fazer. Isso é uma das coisas que eu acho foda da comunidade. Desculpa, gente, eu não sei nem mais como é que tá as letrinhas já. LGBTQI. QIA+. Enfim. GLS. Era velho, né? No ano de A 90, comunidade né? queer. Eu ia na baladinha GLS. Louca. Ai, que saudade. A comunidade queer. Queer tem gente que não gosta. Eles se apoiam pra poder terem o direito de mostrar em público que, simplesmente serem quem são. Tem vontade, não tá com vontade de sair sambando na cara da sociedade. Isso é aquilo andar de mão dada no shopping, rapaz, gente. Rapaz, você não pode... Exato, você não pode dar a mão pra pessoa que você gosta, cara. Você tem que pensar 15 vezes qual é o ambiente que eu tô. Posso ou não posso segurar a mão da pessoa que eu estou dividindo a minha vida? É aquilo do enfrentamento. Porra! Isso foi louco. Exatamente o que começou o mês do orgulho. Que foi o que ele... Tem uma hora que eles chegaram. Chega! Eu vou mostrar, eu vou parar, eu vou sair do armário. Foi um mês de sair do armário, né? Então eu acho que o pessoal dos Paranauê aqui, qualquer que seja seu Paranauê, sair do armário já é uma posição política joia. Uhum. Gostei. Então a gente vai colocar aqui posicionamento claro como parte do nosso... Acho que é bom. Nosso garotos. É bom, é bom. E até é bom porque eu acho que... Acho que a gente não precisa colocar tudo no isso é... Não é mais o sigilo, já. Não é mais já o sigilo. Já tá muito versátil. O tempo já passou. Não, anota aí, depois a gente vê como a gente organiza. E eu acho que isso aqui resolve o problema e preocupação da Ju também. Que é do X9 ingressar. Porque o posicionamento claro, ele vai acabar excluindo já filtra a galera, fora, que tem intenções esquisitas. Boa. E aí, o que a gente tem que rolar aqui na adivinação? Fala aí. Estamos faltando algo? Está faltando algo. O quê? Desfacelamento da realidade é irreal. Não, hã? Porque o que é irreal pra você não é real pro outro. Então, exatamente. Aí vai ser tudo muito real, aí tudo vai pro caralho. Eu tenho uma sugestão aqui que eu acho que é outra forma de falar o que o André tá dizendo. Manda aí. Derrubar certezas. Interessante, hein? Quebra de paradigmas. Boa. Pode ser. Mas a quebra de paradigmas é pra todo mundo. Derrubar certezas... Sim, é pra todo mundo. É pra todo mundo. É pra todo mundo. As certezas são paradigmas, né? A lança de tiro vai bater pros dois lados. Não tem problema. Não, mas... O problema é bater só pro meu. Quebrar minha, pra meu paradigma, por favor, que você me faz. Sorvete de graça pra todas as pessoas. Eu tenho até um nome já pra esse servidor. Já? Mas não vou falar agora, não. Tá bom. Trotsky. Misteriosa. Sinto Trotsky. Eu dou uma sugestão aqui na mesa. Monarquia teocrática. Vamos pegar 40 servidores e as runas e ver o que talvez esteja faltando aqui. Que é isso, inclusive, um dos pautos. Um dos pontos dessa pauta é utilização de divinação como objeto de planejamento. Você sabe que isso aqui tá, acho que tá grande demais pra um sigilo, né? Tá. Isso aqui vai virar outra coisa, né? Sim, mas a gente dá um jeito. Não tem problema. Mas é... Pode ser uma boa pra gente fazer servidor em vez de sigilo. Essa que eu tô propondo, isso que eu tô vendo também. Então vamos lá, gente. Pensamos agora em... um manual pra vocês, tá certo? Que eu vou deixar disponível aí no post desse episódio. Vai ser a única certeza que eu vou dar pra vocês nessa vida, no dia de hoje, que vai estar no link do post dessa vez. E que vai ter um manual, mas que você... Além de uma série de elementos e tal, que a gente vai decidir isso pro futuro, então a gente não pode falar agora. Mas o que, que a gente pode fazer pra fazer as coisas funcionar, né? Os elementos de sucesso e como bombá-los, né? O vínculo mágico, por exemplo. Então, quero voltar aqui no... urgir o nosso ouvinte a escutar novamente, ou pela primeira vez, o episódio 47, que é Por que a Minha Magia Não Funciona. Então, dicas para sua magia funcionar. Não vou explicar de onde eu tirei essa porra dessa informação, olha, ouve lá o episódio, mas você tem que bombar vínculo mágico. Então, se você quer que essa magia funcione para finalidade política, não adianta, por exemplo, você querer que... sei lá, que o fulaninho se foda se você não tem uma imagem clara de quem é o fulaninho. Então estude sobre o fulaninho, tenha a imagem visual desse fulaninho clara na sua cabeça. Então, senão, cara, não vai dar certo. Pegue o sêmen do fulaninho. De preferência. Cabelo. Testemunho. Mas se o fulaninho mora em Brasília, por exemplo, e você mora em Tartarugalzinho, você pode ter alguma dificuldade. Então, funcionário público tem CPF visível, viu? Então, esse tipo de coisa. É o número único do indivíduo. Fica a dica aí. Isso, esse que você tá falando de aumentar o vínculo é tipo você... Posso falar agora, millennial fudido? Vai. Nós estamos nos preparando para uma party, né, minha amiga de MMO? Sim. Vocês querem parir o quê? Uma party. Rede. Party. Nós vamos fazer uma rede. Vamos raidar hoje. Já pegou seu Shih Tzu? Então, tipo... Shih Tzu, aquele cachorrinho? Bizarro. O Shih Tzu tá grávido? Então, antes de você entrar na raid... Nossa, tem uma preparação. Tem uma preparação. Rapaz. E você se bufa. Aí o... Não, não, isso é outra coisa. Você não sabe... Isso é outra coisa. Eu tô falando do vínculo mágico, que quer saber em quem você tá atirando. Mas não fazer que nem o Rambo. É isso mesmo. Mas você... o Rambo é aquele esquema shoot from the hip, né? Você pega a metralhadora, bota na altura da cintura, um M16... Você reúne o grupo e aí você vê qual é a ficha do boss que você vai inventar, que você vai enfrentar. E aí você vê, bom, a gente, esse boss dá um dano XYZ, a gente precisa ter healers muito bons. Então, ó, separa aqui, aí fala assim, bom, esses healers aqui precisam estar bufados com uma poçãozinha. Aquele cara ali, que nem é do healer, ele sabe fazer. Então ele faz pra todo mundo, dá, aí todo mundo toma. Blup. Ah, o tanque, ele tem que se preparar dessa forma, que é o cara que vai dar a cara a tapa, que é o que vai ficar lá apanhando. O cara estuda, eu sei que o movimento dele é esquerda, esquerda e direita. Então eu sei que eu tenho que desviar direita, direita, esquerda. Tem todo um estudo pra você fazer essa porra. Beleza. Pra não ficar Leroy Jenkins e cagar tudo. Ensinando o milênio. Vou acreditar em vocês. Então, estamos ensinando. Espero que o ouvinte entenda. Entende, é tudo nerd. Como fazer uma rede. Vou fazer uma rede. Então, pra isso seria tipo, antes de você entrar no lugar, você tem que saber quem é o chefe, e quais são as fraquezas dele e se bufar. Você tá dizendo pra bufar o vínculo. Tem um filme de Segunda Guerra, que eu não lembro qual é, que tem um sniper, que ele ele perde algumas oportunidades de tiro porque ele faz questão de atirar na hora que a pessoa cruza o olhar com ele. Porque ele fala que ele acerta mais quando ele atira. Eu não lembro que filme é esse, mas é isso que eu tô falando. Rapaz. Não é o. Não é você. O Círculo de Fogo. Não, o Círculo de Fogo é outra parada. Que é o do Sniper Russo lá. Não, o, que é um filmaço do Jude Law. Cara, Jude Law, é. Assista esse filme. Mas. E mostra a batalha de Stalingrado. Tipo, tem três homens pra uma arma. Não tem problema, o seu coleguinha vai cair antes de você. Vai pegar tempo. Mas enfim, é isso. De olhar no olho antes de atirar. Tem o elemento gnose, que é não adianta você acender a vela preta e só. Você tem que ter algum estado alterado de consciência. Ah, tô falando pra você usar droga. Não, tô falando pra você ter um estado alterado de consciência. Entrar num transe leve, bater uma punheta, faz qualquer merda. Mas não adianta só falar, eu vou usar essa camisetinha aqui que eu escrevi por dentro da etiqueta. Não, brother. Não. Faz a parada pra valer. Repete a mesma palavra várias vezes. Passou. Isso é uma técnica. Não, ao longo dos Magicanos a gente já falou um milhão de jeitos de fazer isso. O que eu tô falando é, não seja preguiçoso, não faça essa merda de qualquer jeito e não ache que preguiça vai resolver. Essa é a hora de você tomar no seu cu e se esforçar pra fazer o negócio dar certo. Então pega tudo que você acha que sabe e bota essa merda pra funcionar. Força, foco e fé. E força. Verdade. Consciência consciente. Ah, essa tu vai ter que me explicar aí. Então eu te explico. No momento exato da realização do seu ato mágico, tem que saber o que tô fazendo, você tem que não ter em mente o seu objetivo final. Você tem que abstrair de alguma forma. Então, se você está trabalhando com sigilo, por exemplo, você não tem que pensar no objetivo, você tem que pensar no sigilo. No símbolo. Ele que tem que estar na mente. É isso. Por quê? Porque o Galvão Bueno, o sensor psíquico, fica sabotando você o tempo todo. Então, se você faz... Você planta uma sugestão para o seu subconsciente realizar um determinado objetivo, na real, seu subconsciente vai falar, vou dar uma zoada. E você não quer dar espaço para ninguém zoar, muito menos você mesmo. E resistência subconsciente. É a ideia de que, eu tô fazendo isso aqui, mas eu acho que não vai dar certo. Vai dar certo para caralho. Brother, se você acha que não vai dar certo, nem faz. Nem atrapalha. Não atrapalha quem tem certeza que vai funcionar essa merda. Não dessigile os dessigiladores. Você saiu de casa, você comeu, você tá monstrão, vai dar certo pra caralho, cai matando. Tomou todinho. Isso pintinho aí. Tá lustrado. Então esse é o básico pra sua magia funcionar. E como que pode ser essa magia? Pô, cara, tem várias formas. O Vinícius tá avisando aqui que só a vela preta não adianta. Eu acho que não. Né? Você tem que fazer mais do que a vela preta. Se você acender só a vela preta e não tiver todas essas outras coisas que você falou, é só uma vela. Não, e assim, é muito difícil você pegar uma figura pública, por exemplo. Você quer matar uma pessoa, matar o Magnético. Digamos que o Magnético é o nosso inimigo. Você quer... Que tá reunindo todos os mutantes revoltados pra defender... Você quer matar o Magnético? Esculachar o robô Xilique. Não, quero matar o Magnético. Não adianta acender a vela preta que o Magnético não vai morrer. Não vai morrer. Você vai gastar parafina. Por quê? Porque tem um monte de outras pessoas que não estão necessariamente fazendo macumba, mas tem um monte de filho da puta na igreja orando pela saúde do Magnético. Talvez eles sejam individualmente piores do que você como catalisadores de vontade. Você seja um espartano em frente ao exército persa? Mas você é um e eles são metade da porra do país. Então, fique esperto. Pelo menos 30%. Né? Então, você tem que fazer um negócio fodido mesmo para o negócio funcionar e objetivos impossíveis não vão rolar. Seja realista com os objetivos. Contudo, posso fazer um parênteses aqui? Não sei se as pessoas estão sabendo, mas o mês passado, se não me engano, foi sancionado em São Paulo pelo titio playboyzinho, o dia de oração pelas autoridades da nação, que acontece toda terça-feira do mês. Então... Assim, por mais que a sua vela preta não funcione, mas quem sabe muitas velas pretas funcionem, então eu gostaria de pedir que as pessoas aproveitassem essa terceira segunda-feira do mês para colocar suas velas pretas pedindo que Deus carregue algumas certas autoridades que existem por aí. Então, vamos oficializar a terceira terça-feira do mês como o dia de botar a vela preta na cruz. Eu vou queimar o Magnético. De maldição, ou filho da puta da nação. A terceira segunda-feira de todo mês. É o dia de você orar. Você falou terça-feira, segunda-feira. Decide, caralho. Peraí, vamos lá, vou olhar aqui. Eu acho que eles devem. A data será celebrada toda terceira segunda-feira de cada mês, de acordo com o texto publicado no Diário Oficial do Estado da quarta-feira, dia 31 de agosto. Isso, parabéns, de agosto. Hein? Parabéns pelo dia, então, que merda. Toda terceira segunda-feira é dia de botar a vela preta para as autoridades. Ditas autoridades. Só a vela preta é tão forte quanto a reza de uma pessoa aleatória. Mas se a vela preta tá dando um counter na reza... Não custa nada. Se o cara sabe entrar em gnose pra acender a vela preta, né? Não custa nada, mas o que eu tô dizendo é só a vela preta não adianta. Não. E mirar só na morte dessas figuras é muito abstrato, cara. Na verdade, é muito concreto. E o abstrato funciona melhor. Meça, tipo, finalização dos poderes, cair em desgraça em geral. Ah, vamos setar essa vela preta aí? Essa vela preta seria pra dar um counter? A vela preta se tem quem proteja, tem quem... Counter. É um pra um, vai. Se a sua vela derrubar uma oração de quem tá protegendo, tá bom. Tá bom. É a vela do counter. Tá no lucro. Devolvo, jogar de azul, né? Ali vai levantar uma... Olha, fala. Ololô. Hã? Ololô. Pensei que você queria... Falando. Que aí o cara vem com a reza, você dá um ololô na reza dele aí. Aí o Lívia levantou a bola aqui do organização e planejamento, uso de divinação para planejamento estratégico. Fala aí, Lívia. Sua hora de brilhar. Minha hora de brilhar. Porra nenhuma. O que eu tô falando é o seguinte, a gente sempre fala de divinação, dá sugestões e tal. Cara, na hora de você fazer um planejamento, na hora que depois que você já colocou tudo na mesa, já pensou racionalmente, super... colocou todas as suas ideias, todo mundo... Tá todo mundo no papel. Usa o seu método, qualquer que seja, de divinação, para te ajudar a enxergar as coisas que você não tá vendo. Enxergar as coisas que talvez estejam faltando. Eu penso logo o que eu não tô vendo... Onde eu não estou enxergando? Entendeu? Onde quais eu devo são agir? As. Se a coisa caminha por esse caminho que está agora, qual é a tendência? Qual será o próximo passo do inimigo? Uhum. Então a gente vai dar uma olhada, porque a gente está falando de tendência. Tendência é que o oráculo vê, cara. Uhum. É isso aí. Outro ponto aqui. Essa ação mágica tem que ser pontual ou contínua? É pra você fazer sua macumbinha e esperar ela agir ou pra fazer todo dia ou toda terça-feira? O Grolla propôs aí uma data fixa, caso você queira, né? Mas em relação, sei lá, se for feito um esforço coletivo e tal, e é pra fazer uma vez só, é pra fazer sempre, todo dia, ficar bombando isso gera muita expectativa, é melhor deixar o subconsciente agir, o que vocês sugerem? Cara, eu acho que no caso da nossa, que a gente vai fazer... Tem que ser até a Constituição ser feita como... Ser incorporada, assim, ser feita como válida. Acho que já dá tempo suficiente aí pra ela. Uhum. Que você acha? Mas é pra fazer uma coisa continuada, então. Continuada. Ela bom. Vai ficar e ela só tem o direito é de se desfazer. É bom pra não esquecer, né? É, só tem o direito de se desfazer quando a Constituição for posta em prática e respeitada. Eu sou a favor da gente fazer uma coisa contínua, porque a gente viu aqui... Que a coisa tá pior do que a gente tá vendo aqui. É verdade. Então, se tá pior, então não há mal. E eu acho que nesse caso, eu não acho que cria expectativa, não. Eu acho que é realmente, ó, tá vindo um negócio, eu tô cortando. Pá. Eu tô dando counter, é isso. Uhum. É isso, counter. É o esquema de ganhar a batalha, mas não a guerra, né? Exato. Você vai cansando, né? Uhum. Você vê que a coisa não dá certo, você vai lá, dá um calma. Então discutiu sobrevivência. Assim. Então, beleza. Uhum. Então, tá... Todo mundo tá de acordo que fazer uma coisa continuada é mais eficaz do que fazer uma coisa... Tá de acordo, Bruno? Pontual e, sei lá, fiz isso aqui hoje e daqui a um ano eu vou me lembrar, né? Sim. O que vocês acham melhor? Um esforço coletivo ou 1.000 esforços individuais, cada um numa direção? Eu tenho uma ressalva quanto ao coletivo, apesar de eu gostar da ideia. O coletivo, muita gente que não tem nada a ver ou que tá jogando contra entra na parada. Uhum. Essa é a minha principal ressalva. Uhum. Eu não tenho dúvida de que muitas pessoas competentes fazem melhor do que uma pessoa competente. Mas o problema são muitas pessoas competentes e meia dúzia de incompetentes no meio. Eu tenho uma pergunta. Quando na história da batalha pela Bretanha, que tem toda uma história de que teria sido uma junção de vários magistas para utilizar um... Como é que era? Cone de poderam, tipo um cone magístico, astral, não sei o quê, para defender a Inglaterra, para que ela não fosse invadida pelas tropas nazistas. Porque a própria rainha da Inglaterra já tinha desistido e feito aquele famoso cartaz, que é o Keep Calm and Carry On. É. A coroa já tinha mandado imprimir. A coroa já achava que ia ser... ia acontecer. O que se diz dessa feito é que magistas de várias frentes, com um objetivo único, mas a forma como eles iriam chegar nesse objetivo era problema deles. Sim, aí você tem, o teu receio era justamente que muita gente ruim no meio... jogando contra. Média, né? O pessoal com medo do pinto do Temer cair. Então, mas eu acho que a gente pode pensar isso de uma forma de matriz. Vou lembrar que a última vez que a gente fez uma parada dessa, de tipo... vamos fazer um sigilo aqui, cada um energiza de acordo com a sua egrégora, pessoal, o Garavagato. Nós ajudamos a achar o carro do Will. Esse dia foi louco. Mas eram as pessoas, como diz o Vinícius... razoavelmente competentes. Razoavelmente competentes. Grupo fechado. Notícias que eu tenho é que... bom, não rouba mais carro. Vamos lá. Mas então parece que está estabelecido que coletivo com esforço coordenado ou não, né? É... as pessoas se coordenem em seus grupos, se quiserem, mas o objetivo... tá liberado. Na época da Segunda Guerra não tinha WhatsApp, né? Era muito mais difícil coordenar. Então, grupos tão homogêneos que viviam à margem da legalidade, porque era crime e bruxaria na Inglaterra, né? Então, um pouquinho mais complicado. Posso incorporar o curso aqui? Galera, o WhatsApp não, instala o Telegram, tá? Em termos de segurança de informação, por mais que tenha dado todo esse bafafá que deu aí e tal. É assim, obviamente que se alguém pegar seu celular e você não botar senha nele, nada é seguro, né? Então, por favor, bloqueiem seus celulares. Olha, mas em termos de segurança de tráfego de dados, o Telegram é muito mais seguro que o WhatsApp. Se você tiver uma coisa muito sensível para falar, você pode falar direto com a outra pessoa e não num grupo, porque os grupos de Telegram não são criptografados. Ah, e tem aqui, mas tem aquele chat secreto também, que tem no Telegram, que você programa. P2P, né? Depois de X minutos ou segundos que o cara lê a mensagem, ela se apaga. Isso é bom também. E você não consegue tirar print de tela, tá? Se alguém quiser tentar, pode tentar que mas não vai rolar. Mas consegue pegar outro celular e tirar foto da tela. Pô, mas se você definir como 5 segundos, fodeu, não dá tempo. Querendo mesmo quebrar o negócio, você consegue. Mas vamos dificultar a vida de todo mundo. Vamos lá. Próximo. Faz sentido organizar uma party tipo MMO? Mas é isso que eu ia juntar. Não, vocês estavam falando de analisar o inimigo. Eu estou falando de cada um fazer o que faz de melhor. Faz. O fulano faz a divinação, o fulano faz o ataque, o fulano faz a defesa. Mas é assim uma party. A party você começa, planeja e você... olha, nós, aqui, pelo motivo que nós achamos no planejamento, de 1 milhão de vídeos no YouTube, esse chefe nós vamos precisar de 3 healers. Vai colocar o cara que é melhor de tanquear pra fazer healer? Não. Então, é melhor a pessoa fazer o que é melhor do que é. E você chegou no ponto que eu queria. Se for um único esforço pra todo mundo, ninguém tá tirando o melhor do seu próprio proveito. Peraí, exemplo, sigilo do Pinto do Temer. Era o mesmo sigilo pra todo mundo. Ah, foda-se. Era o mesmo pra todo mundo. Independente se a pessoa era boa de oráculo, se a pessoa era boa de fazer pinto cair, entendeu? Você tá pensando que talvez o potencialidades que gente, individuais. O nosso esforço a gente pode dividir em... ah, entendi o que você disse. Você pode entregar os objetivos, mas não o método. Não, você fala, o objetivo não. É esse. Por exemplo, assim, a gente vai ter lá, sei lá, um servidor. Vão alimentar esse servidor, sei lá, de 3 formas diferentes. O pessoal que é healer alimenta desse jeito. O pessoal que é ofensivo alimenta desse jeito. O pessoal que é DPS aumenta desse jeito. Eu gosto da ideia. Eu também gosto da ideia. Gosto muito. Porque aí todo mundo consegue participar do seu jeito que é melhor. Tem gente que é melhor oraculista. Tem gente que é melhor faca no dente. Sigilos e servidores... é um negócio que todo mundo pode fazer. Use à vontade, né? A forma de fazer isso acontecer já foi amplamente discutido no Magicando e em inúmeras outras mídias. Tem livro pra caramba sobre o assunto, a internet fala sobre isso. Inteira. Tem o manual de campo do psiconauta que é de graça, ensina direitinho o jeito certo de fazer. Tem o Pop Magic do Grant Morrison. Não falta recurso, só ir lá e fazer essa merda. É só você ler. O cara já escreveu! É, mas é isso. Precisa de uma grande análise de qual guerra. Deus de guerra. Toda vez que você vai trabalhar com Deus, você tem que fazer uma grande análise com qual você quer trabalhar. Chama então. O Kratos, que não dá erro, não. Não, não dá, não. Anansi. Anansi não é da guerra, né? Mas chama, ele é bom. Mas chama. Ele vai contar a história depois que acabar. Mas eu acho que isso pode ser útil pra você fazer antes de partir pra porrada, pra você se sentir um guerreiro poderoso. Aí, velho. Se eu faço as merdas, anuncio não é Deus da Guerra. O que que tem? Mas, porra, o cara acha que a Nancy é Deus da Guerra. Não, mas a gente já falou. Ele se transformou aqui como divindade de proteção dos oprimidos. A Nancy é o Deus do que ele disser que é. Porque, né? Ele é o Deus da história, ele protege o bagulho. Beleza. Então, a invocação nesse caso seria uma coisa pontual, tipo, pra... É pra dar um bust em você. Pra dar, é pra dar o buff. É. Entidades antigas, demônios mesopotâmicos, criaturas goéticas e enoquianas. Se você souber, vai. É. Se não souber, vai também. Não tem erro, não. Não, é seguinte, não se fala você, isso. Se pode você fazer. Tem... Aí vem relato. Conhecimento, barra experiência com essas entidades, vai lá, champs. O meu ponto aqui é não tenha medo de pegar pesado. Ah, tá. Ah, entendi. Sim. Então, beleza. Sim. Até aí, acho que acaba passando desse ponto, né? É, não. Vai pras cabeças. Elementais. Pode, mas... Não, eu tô pensando mais no caso da Amazônia, por exemplo. Ah, cara, só falar. Sabia que tem um grupo de druidas que estão se juntando na Avenida Paulista pra se encontrar a cada X domingo, fazendo umas leituras grátis de runa das paradas. Eu vi, trocando, mas eu não sei... Eu não sei o dia. E eu não sei qual é a competência da galera, mas tudo bem. Eu tô achando legal a iniciativa, né? Uhum. Não conheço o pessoal. Mas estão se juntando pra enviar parada pra Amazônia. Mas às vezes, assim, até se a competência for pouca. Não tem problema, aí, tô achando. Não, bom. Não, aí pra eles mesmo é enriquecedor. A competência aumenta. Eu já achei do caralho sair druida de dentro do apartamento fazer alguma coisa. Eu já falei, caralho, tá bom. Ativismo necromante. Válido também. Invocar os espíritos da galera que você respeita, que já morreu, pra bater um papo, pra trocar ideia, pra pegar planos, discutir estratégia. Trotsky. Na verdade, fui eu que sugeri esse daqui. E eu tô pensando assim, existem ativistas muito conhecidos no Brasil. Marielle. Eu acho que já tá tempo. Tá muito novo, mas é um exemplo que eu tô querendo falar. Tem Chico Mendes. Por mais que você concorde com ele ou não. Esse segundo melhor. Mas... Tabata Amaral também morreu faz pouco tempo. Na época que era ativista, né? Descanso em paz, né? Descanso em paz. A famosa morreu e passa muito bem, né, cara? Essa tá comendo bem. Enfim, tem pessoas que são pessoas reais, tem pessoas que foram pessoas reais. Não sei. Então... Santos de primeira e de segunda classe. Santos de primeira e segunda classe. Não, são pessoas que foram reais, que tiveram uma vivência, que viveram nessa terra. E tem... Eu imagino que tenha pessoas que têm uma facilidade melhor de entender... pegar a energia de uma pessoa que você ouviu falar, como, sei lá, Marielle, como Chico Mendes. Bertolt. Como... Humberto Eco. Humberto Eco, ele tem uma visão. O Bertolt Brecht, Marighella. Eu sei, mas é que vocês estão indo para um outro lado. Marighella. Então, depende aí do seu gosto e qual é a pessoa que te inspira. Katniss Evergreen. Aí, pode nesse também. Caso, é de primeiro grau, né? Que é uma entidade que não existiu. É a galerinha lá da armada do Dumbledore. A galerinha... São arquétipos... Mas nesse caso aí fica em... Artícios. Arquétipos astrais, né? Invocar arquétipos, né? Tipo, Então, mais ou menos, mas aí isso é assunto pra um outro episódio. Não necessariamente essa galera é ela que você tá chamando também, né? É. Quando... Às vezes... Então, esse é assunto pra outro episódio. Vamos chegar lá. Tá. Magia de doença. Eu acho mais eficaz do que de morte. Eu não vejo problema. A gripe tá aí. Não tô. Mais uma vez, o conflito ético já passou. Eu tô pensando aqui que é mais fácil você fazer uma pessoa ficar doente ou ter uma doença que ela já tem ser agravada. Supondo que a pessoa tem um câncer no intestino, por exemplo. Nossa. Ela pode piorar. É verdade. É muito bom, né? E se a pessoa pode ter uma metástase. Exato. Ou o câncer pode pegar ela. É só um exemplo, tá, gente? Vai que alguém tenha, né? E que é alguém que a gente quer atingir. É tudo hipotético, né? Só com a força do ódio, né? Que é mais fácil do que simplesmente desejar que a pessoa morra. Exato. Não. Ninguém pode morrer dormindo, né? Tranquila. Não faz não. Vai não ter faz esse livramento. Não faz eu vou dizer que só saindo do caminho eu já tava feliz. Já. Só na minha opinião. Mas se for pra escolher como vai, que seja gritando. Brincadeira, Regina, tipo, assim. Drag Me to Hell, né? Puxando assim, arranhando no chão. Nossa, que vontade de ver um filme Mano, ruim. Não, tem que ser aquele filme Espíritos com... O encosto no ombro? Com Michael James Fox. É, tipo, espírito com espingarda dando tiro no outro. É muito legal. E no final tem, tipo, Flórida. tem o psicopompo puxando o cara pro inferno e com os túneis, com as pessoas despedaçando ele. Bacana, é legal. Bacana. Jô, fale aí sobre manipulação energética. Você quem mais manja nessa mesa do tempo. Você que manipula a energia de todos aqui na mesa. Você que é tipo com a sua doçura incomensurável. Sonho. Manipulação energética pode funcionar pros dois lados. A manipulação energética pode ser o do healer da party. Pensei que fosse, pode ser o do Hitler. Não, credo. Pode ser do healer da party, que assim, a gente tá cansado porque a gente colocou uma energia bastante grande aqui nesse sigilo hoje. Manda aí, como diz o Gal, beijo Gal. Manda aí uma cura Wi-Fi pra mim. 4G. E aí dá pra fazer, dá pra mandar. Então dá pra você fortalecer a pessoa, né? Gastou a mana, você repõe a mana. E pode, obviamente, ser para o lado legal. Não, outro lado também legal. Mas pode ser do lado legal de você manipular a energia negativa, né? Você tirar a positiva e deixar a sua negativa. Você tem que estar na frente da pessoa pra fazer isso? Não. Dá pra fazer 4G também? Dá pra fazer 4G. Olha aí. Pode ser uma boa, hein, gente? Então. Na egrégora com a qual eu trabalho, eu não posso mandar coisa negativa. Porque... Mas você pode tirar a positiva. Mas eu... Alguém tá quebrando a regra. Não, eu não posso falar. Mas você pode abrir a torneirinha do karma? Você pode mudar porque de regra? Tem. Não, você só precisa... Todo mundo anda com uma caixa d'água e uma torneirinha de karma na cabeça. Pode ir lá e abrir. Dá pra fazer um... Oh, esbarrei a mão que abriu. Você dá um tapa na mão do dinheiro de karma do cara. Famoso meteu louco. Tá, então você pode fazer isso pros dois lados. A critério urgencial desse episódio, o episódio seguinte, já vou falar o tema, vai ser o de combate mágico. Eita porra. Eu acho que a gente pode... Pro cara ter umas ideias, ter umas falas ali muito legais. Sobre tipo assim, cara, se é pra fazer um ataque, então você vai ter que se sujar mesmo. Aqui, e bora lá. Criação de objetos encantados e amaldiçoados. Você pode fazer coisinhas isso pra você, pra se defender. E você pode fazer coisinhas físicas. Isso é uma sub-árvore do manipulação energética. É, sim. E eu vou deixar vinculado a coisas, sim, né? Eu vou deixar uma dica. Dá uma olhada nas receitas de pó, rudu. Rudu é arte mágica, vudu é religião. Dá uma procurada na receita de pó rudu, porque os pós você pode tipo, jogar pelo caminho que a pessoa passa, passar na rua de entrada, e mesmo que lava a chuva, o efeito do pó continua lá, porque ele funciona por contaminação. É, e tem outra coisa que, que a gente não tá falando aqui, a gente tá falando só de ataque, de ataque e defesa, e como é que eu vou... recarregamento das pessoas que mandaram o ataque. Mas assim, você... Se você quiser ir para uma manifestação mesmo, isso é uma forma legal de se proteger. Você ter o seu próprio amuleto. Eu vou fazer uma observação importante. Se você quer ir para a manifestação portando esses objetos, por favor, nada de objetos que deem na cara. É tipo, a mão é só uma faca. Ou outra. Tem gente que tem pingente de coisa pontuda. O cara olha para você, se o cara foi condenado e tá preso por causa de um... desinfetante, de um pinho-sol, se o cara vê um pingentinho que seja mais pontudinho, ele vai falar olá, foi pra lá pra causar. Então faça a coisa mais discreta. Consagra a sua camiseta. Você quer mais uma dica que eu acho que é bem legal? Muito boa também pra manifestação. Tenha uma personalidade guardadinha ali do lado, de tipo, não tenho nada a ver com isso, sou um transeunte da Paulista. Manja, é sempre bom, já usei já. O cara vem e você faz, que isso, o que tá acontecendo aqui? Tipo, sabe, você troca, dá um switch ali, só pra você não dar muito na cara do que tá acontecendo. Nossa, que absurdo, sabe a cara de, nossa, que absurdo. Tenha sempre essa cara treinada. Guarda um saci na garrafa. O lance de você pegar esses objetos, né, é bom que o objeto, a pessoa que seja o alvo de uma maldição suposta, entre em contato físico, né. Não adianta você fazer um objeto físico e guardar na tua casa. Maldição um ovo. Maldição um ovo também é uma boa, mas se você conseguir botar esse ovo no Sedex lá pra Brasília, de repente é uma boa. Eu acho que você não entendeu o que o André está sugerindo. Ah, o ovo ovos que veio voam. Do lado do pinto? Não, ovos não. Voam. Ovos voam. Porque tem um pinto até dentro, aí bate asa e voa. É isso que eu tô referindo. Até a bolinha de papel já feriu gravemente um político? Se você amaldiçoou a bolinha de papel... Traumatismo ucraniano, que foi na Ucrânia. Isso é essa da bolinha de papel que feriu gravemente, certamente estava amaldiçoada. Certamente. Porque senão era só uma bolinha de papel. Se não tava emocionado, ele mesmo botou a maldição. E tem uma outra coisa que eu acho que é minha favorita nisso daqui, que é minar as instituições por dentro. Vou dar um exemplo. Tem um amigo nosso, o Márcio Kleber, que é funcionário do Estado. Quem melhor nessa mesa pra fuder com o Estado? Não é mesmo? A mesa da diretora da escola que o Márcio Kleber trabalhava lá. Tá precisando ser revisitado. Então. Inclusive. Essa é a história de outro magicando aí, mas se você conseguir ir no coração do problema, a cadeira se do... você estiver, se você fizer parte daquilo, você aí eu digo que faz sentido você não dar na cara que você é da resistência e etc. Aí vale mais a pena você fazer o jogo duplo e fingir que você tá do outro lado só pra fuder com o rolê por dentro. Várias frentes de combate, né? Era aquele cara que trabalhava... joga de espião. Que trabalhava pro Hitler e, tipo, e fazia tráfico de criança judia pra fora da Alemanha nazista, né? Isso, Schindler. Não tem o PM, a paisana, dentro da reunião do sindicato? Tem. Tem PM, a paisana. Por que não pode ter o anarquista, a paisana, dentro da PM? Tô pra te falar que não sei se tem. É isso aí, considere. Se você tiver numa posição privilegiada dessa, você aproveite, é uma das pessoas, né, que mais pode fazer a diferença. Continuando, como se proteger? Tem uma parte aqui que é importante que a gente tem que deixar claro logo no começo. Que é não ameace fazer macumba. Você tem que fazer. No teu canto. Por quê? Porque ameaçar fazer macumba, isso já faz parte da ditadura neopentecostal que a gente vive, tornou-se uma atitude criminosa que pode ser punida pelo mesmo artigo de extorsão e tudo mais. Se você quiser saber mais sobre isso, isso é um entendimento de um julgamento que teve pela sexta turma do STJ sobre o artigo 158 do Código Penal. Então, esclarecendo o que você pode e o que você não pode fazer. Não é crime fazer macumba para fuder com os outros. O que é crime é você falar, vou te fuder. Só vai lá e faz. Ou dizer que fez também, deve cair no mesmo entendimento, né? É. Você tem que ir lá e fazer. Você não precisa propagandear os seus talentos macumbísticos. Eu sempre digo que a melhor macumba é aquela que você não faz, né? Só a pessoa então, achar que você fez, aí... O lance é você mexer com o psicológico da pessoa é uma parte importante da magia de ataque. Uhum. Mas hoje em dia isso é crime aqui. Então eu acho... A minha sugestão é... que se aparecer um pezinho de galinha na frente da casa da pessoa, sem endereço, sem nome, sem nada... Sem remetente, né? Sem remetente... Sem digital? Sem digital, não tem problema nenhum. Tipo, não fui eu. Mas pé de galinha tem digital? Mas, isso realmente não tem problema nenhum. O problema é você falar, ó, vou te mandar um pé de galinha aí. É. Porque eu quero te fuder. Isso não pode. É só não... Ninguém tá fazendo macumba aqui pra ninguém. Você tá, Vinícius? Eu não. Não sei nem fazer isso aí, mano. Ah, é? Não sei não sou dessa não. Nunca ouvi falar, pelo contrário, eu acho que isso nem existe. E acreditar nisso é ficção, bobagem. Você já viu quanto tá custando a vela? Rapaz. Quilo da parafina tá uma fortuna. Rapaz, vê se eu fico queimando minha vela por causa de bosta. Não, cara, acaba a luz da minha casa, vou ficar gastando com os outros. Você faz isso. Situação é uma merda. O que pode acontecer de verdade na prática com quem? Contra a gente. Com o cara que anda com a guia, vai pro trabalho e vai pra faculdade. Então, o que pode acontecer? Essa pessoa pode ir presa, pode tomar porrada? Na prática, hoje em dia, a gente ainda tem liberdade de religiosa pra andar com a porra da guia no pescoço e ninguém poder falar um ar. Não, isso é na teoria, isso não é na prática. Vinícius, acho que na prática. Na prática estão queimando terreiro. Então, mas o cara queima o terreiro quando não tem ninguém lá dentro, né? Não, porque ele chega apavorando. Chega apavorando com a arma na mão. O cara chega apavorando. E assim, todo mundo é branco nessa mesa. Né? Chega apavorando, acabou o culto, manda o pai de santo arrebentar as guias na frente dele. E você vai e faz um B.O. na delegacia e o delegado tá pouco se fudendo porque ele é evangélico. Então você tem aí o Estado... O delegado simplesmente fala, não tem como fazer BO porque não tem elemento suficiente para registrar sua denúncia. Ah, cara, eu não posso ir contra ao que eu já falei, né? Eu acho que a representatividade do símbolo da tua fé, hoje em dia tem que ser mostrada. Que nem eu falei, meu, sai do armário. Pega aí, bota tuas guias, tuas camisetas de santo e vai pra rua, mano. Entendeu? Só acho importante que a pessoa faça isso sabendo que ela pode se fuder. É importante ter essa consciência clara. Tem pessoas que conseguirão fazer isso. Tem pessoas que não conseguirão fazer isso. Tem pessoas que, se fizerem isso, é certeza que perde o emprego, por exemplo. Pois é. Trabalha numa empresa pequena com um chefe evangélico. Então, se você pode fazer isso, se você está numa situação onde que você pode fazer isso, faça. A gente entende que tem pessoas que, pô, ganhar pão vai perder se fazer isso. Mas a normalização de uma coisa que já deveria ser normal tem que começar a acontecer. E começa-se por essas pessoas que são privilegiadas o suficiente para poderem sair sem serem achincalhadas. Uhum. tem que começar de algum lugar. Tem que começar, né? Tem que ser, tem que ter estratégia. Você, meu amigo macumbeiro, que tá trabalhando em uma empresa pequena com chefe evangélico, vou dar uma dica pra você. Vela verde para o Chossi, vela vermelha para o Gum, para abrir os caminhos, vela amarela ou azul, depende da linha que você trabalha, para o Xum, que é a mãe do ouro. Vai uma vezinha por semana ali, ó. Vai fazendo isso aí até que você conseguir arrumar outro trampo, cara. Mas não vive, fica nessa vida, isso tá uma bosta, velho. Assim, mas eu entendi a questão que o Vinícius colocou aí. Mas eu tenho uma outra coisa pra perguntar, porque eu tô... Mas você vai colocar isso no microfone. Eu tô estruturando aqui de uma forma que pode até sair um manual. Sim, eu acho que a gente tem que entregar um manualzinho. Que seja super curtinho. É. Não, vai sair um negócio tipo assim, o manual de campo do psiconauta. Oxe. Tipo, fininho. Não, é desenhar não dá, né? Não, são 30 e poucas páginas, filho. Você tem 70 e poucas páginas? 30 e tantas. São quatro edições de 30 e poucas páginas. Eita, cacete. Mas enfim, tô pensando numa coisa curtinha aqui. E eu acho, assim, que nessa parte de como se proteger, uma das coisas que a gente tem que se proteger é acordar as pessoas que estão, como, por exemplo, a sua mãe, que estão, tipo assim, eu não tô vendo nada, tá aqui. E você foi lá e falou assim, não tá vendo nada? Tu não tá vendo isso daqui? Isso daqui é importante você ver. Então, assim, sinais pra pessoa prestar atenção. Cutucar os comfortably numb. Isso. Eu acho que, assim, deixar claro que esse evento que aconteceu na Bienal... É um indício, sim, que estão tentando impedir o seu direito de falar, ou de ouvir, ou de ler. Já é uma coisa... Acho que se a pessoa falar, não, isso foi evitado, deixa claro que não. Eu acho, entendeu? Que isso é uma coisa que só foi feita na época da ditadura militar. Não, entendeu? Isso está aí, está filmado. Exatamente. Então, não é invenção de jornalista. Exatamente, foi feito. Então, se foi feito uma vez... Vai acontecer de novo. Mas aí o cara... Porque eu acompanhei e eu sou muito preocupado em ver o que a outra pessoa tá falando. Porque com certeza tem gente defendendo. E a galera que tá defendendo em uníssono na internet, que era muito pouco, mas tava lá e geralmente é sempre com um discurso unificado. Por quê? Porque existe, novamente, uma guerra híbrida acontecendo em grupos de WhatsApp e tá todo mundo com um discurso todo ali alinhadinho. Porque que é o quê? Já deram, dão um discurso pronto. Pronto, exatamente. Que é o que o cara falava? Ah, mas não foi censura, porque não tirou nada de lá. O que ele tava fazendo, na verdade, era colocar apenas uma tarja, porque era um material impróprio. Então, mas tarja é censura. Eu sei, Grola, eu sei. Só que pra pessoa, tipo assim, a pessoa ainda poderia comprar, sabe? Não, não. Esse é o discurso dela. Bom, esse pode ser o discurso dela, mas os fiscais da prefeitura foram com ordem judicial de recolher. Sim, sim. Mas o que o Andrei tá falando é que já dão um discurso pronto já pra pessoa dar um counter nos menos desavisados. Ou não pensar, ou dizer, não, eu ainda estou certa. Então eu tava pensando assim... Tem como a gente fazer um checklist pra pessoa? Tipo, sabe aquele cheque de realidade? Que você fala que você olha pra sua mão? Uhum. Tipo assim, toda vez que eu pensar assim, ai, não tá tão ruim assim, a pessoa tem um... It's fine. It's fine. Toda vez que a pessoa começar com it's fine, tipo, a pessoa fazer um cheque de realidade? Acho justo. E eu acho que a melhor forma de se proteger é agir agora. Porque é o seguinte, se você deixar de agir agora... Vai ter uma hora, vai ter alguém entrando na tua casa e levando tua família. Então, assim, aproveita isso, gente, que a hora é agora. Isso não é exagero, cara. Não. Isso não é exagero. Porque se a gente ficar nesse discurso, ah, não vai piorar, aos pouquinhos tá sendo aumentado o tom e a gente não sabe mais o que vai acontecer, né? Uma hora é o outro, outra hora é você, né? E, novamente, e cara, vou falar isso com muita tranquilidade no meu coração. Isso não é um discurso partidário, é um discurso sobre direitos. Se fosse de uma forma contrária, estaríamos aqui também da mesma forma falando, porque, beleza, uma hora chega a tua hora também, né? Então é uma forma de se proteger, pelo amor de Deus, né, cara? Entra na tua cabeça que tu tem que agir em algum momento, senão você tá fudido. O que seria, André, um checklist de realidade? O que seria um checklist de realidade? Um test check, né, de realidade? Uhum. Cara, a gente tem que... Pode ser até o próprio símbolo, né, mano? Quando a gente terminar ele. A gente pode utilizar ele como, tipo, abre aspas, porto seguro de lembrar que não tá bom. Mas eu não quero bom. Que as pessoas se sintam seguras. É, porque as pessoas já estão se sentindo muito seguras. A gente quer cutucar a pessoa, tipo assim... Ei, lembra acorda. Da dançarina. Tem que ser aquele, ser aquele desconforto, tipo a pedra no sapato, que vai sempre lembrar que aquilo tá lá. Não faça nada ilegal, isso será usado pra te massacrar. Cara, isso é importante pra caramba, você ficar esperto mesmo com aquilo que é ilegalidade, dá uma olhadinha. Tem muito manual disso lançado por sindicato, pra essa galera que tá parando em... É porque a gente ainda não tá no ponto em que te enfiam num carro preto e você nunca mais aparece. Mas não dá... Mas o que dá pra fazer hoje é pegar o cara que mijou fora do pinico e deixar ele na cadeia o resto da vida. Uma boa. Tipo, o cara tá mijando na parede, vamos dizer uma coisa bem ridícula. No meio do carnaval, o cara tá mijando na parede e é preso por causa disso. Vou dar um exemplo aqui. O cara tá pichando um palavras de ordem na parede. É crime? É. A punição é severa? Não é. Mas aquele lance de, para os inimigos, o rigor da lei, né? Uhum. Então, sim, se você mijar fora não do perigo... Não é, mas pode vir a ser, né? Então, isso pode virar, deixar de ser uma ofensa pequena de pichação e virar destruição de patrimônio público... indenização que você não tem como pagar. Formação de quadrilha, você tiver com duas pessoas. Foi o que aconteceu com aquele cara lá do Reddit, né? O Aaron alguma coisa. É? Que, não sei. Você não sabe? Não. Foi ele roubou, entre aspas, mas ele entrou dentro do servidor da faculdade e baixou conteúdo de lá. Ah, que baixou os trabalhos acadêmicos? Trabalhos acadêmicos. Os papers, né? Os papers e tal, que... Beleza, é um crime, né? O cara invadiu lá e tal e tava roubando dado mesmo. E aí, tipo assim, mexeu com gente grande, começou, tipo assim, toda uma caçada e o cara, tipo assim, o cara tava se rolasse tudo como queriam, tipo, o cara ia ser condenado a prisão perpétua por ter feito isso. E ele se matou. Basicamente, ele queria copiar paper que, puta, tá na mão dessas revistas científicas, sim, que o cara tem que pagar... Uma fortuna pra assinar. Ele queria pegar tudo, ele queria baixar tudo e disponibilizar online e foda-se, entendeu? Porque, cara, em termos de trabalho acadêmico, faz sentido o que ele tá fazendo, entendeu? Claro que faz. O que não tem lógica é alguém cobrar pra um trabalho acadêmico. É uma parte ideológica e ok, o cara tava, tipo assim, pulando a lei... pra isso, só que foram com um martelo total em cima dele, só pra, tipo, fazer dele um exemplo. E isso é o que mais tá acontecendo desde 2013. E não tenha dúvida de que se você tá sendo resistência e tá fazendo isso de forma ilegal, o martelo vai vir na sua cabeça. E junto com a foice. E aquele tipo de coisa. Vai mesmo. E aquele tipo de coisa. É, eu acho que é uma obrigação sua, se a lei tá agindo contra você, que o Estado tá agindo contra você de uma maneira injusta, que você quebre a lei. Só que aquilo... Tenha em mente as consequências. Inclusive, deixa eu aproveitar. Amigos advogados que ouvem o Magicando, se quiserem mandar um e-mail com um telefone para contato, é bem-vindo, cara. Sim. Se você puder, tipo, disponibilizar caso algum das pessoas envolvidas precisem de alguma ajuda, se você quiser trampar, tipo, trocar uma ideia, fazer um preço camarada, alguma coisa, a gente está disposto a montar um acervo assim de... Ativismo jurídico? De ativismo jurídico, de números e tal, para auxiliar nisso. Especialmente se você souber como lidar com questões envolvendo a religiosidade, envolvendo essas coisas e tal. Ou uma assistência jurídica, se você tiver disponível. Porque... O tema de censura tema também, de censura, né? Porque é necessário... A gente está falando aqui com muita gente que é criador de conteúdo, seja para YouTube, para internet de forma geral. Necessário em breve será, né? Então, por favor, pode mandar e-mail aí escrito sou advogado para o Magicando que a gente vai trocar uma ideia em uma hora dessa. Uhum. Não mande textos comprometedores, nem muito menos áudio, né? E o que também eu até alinho com outra coisa que tá aqui, né? Não confesse nada, chame seu advogado ou promotor público. Eu acho que tá bem alinhado essas duas coisas. A gente acha que é coisa de filme, mas é muito comum você pegar um cara que é supostamente inocente, botar ele dentro de uma sala, dar uma canseira nele, bota ele lá 10 horas esperando, que vai aparecer que é 3 dias. E quando o cara chega, olha, é o seguinte, o seu advogado não vai vir... Mas se você confessar isso aqui, se você assinar esse papelzinho, vai ser melhor pra você. Vai ser melhor porque aí não vai passar por aquele processo todo. Você podia pegar 10 anos, se você assinar aqui, só vai pegar um. Vai ser tranquilo. É o melhor pra você. Mas essa oferta termina em meia hora. Cara, essa oferta é uma roubada. Espera a porra do advogado chegar. Não tem dinheiro pra advogado? O defensor público é uma merda, mas é melhor do que nada. É isso. Exatamente, né? E aquilo, né, cara? Não gera evidência contra você, né, cara? Sim, e toma sempre cuidado com os meios que você tá utilizando, né? O hacker aqui tá por aí sempre de olho. Fica falando merda no Facebook, que todo mundo consegue ler. É, dá uma fica quieto, quer discutir com a tia? Discute, mas com cuidado. Discute dentro dos termos da lei. Se você eventualmente estiver planejando uma ação coordenada que não seja exatamente legal, faça isso pessoalmente. Não fica mandando áudio. Porra, isso, áudio é muito pior, que não tem como dizer que a voz não é tua. Na China, estavam usando bastante a Deep Web, né? Sim. Talvez possa ser usada... Tor. Thor, veja como é que isso funciona. Não precisa ser super hacker pra fazer isso, é mais fácil do que parece. Dá pra você baixar um aplicativo no computador, no celular que vai. Tem OR que chama. No o Brasil, quando o WhatsApp foi pro caralho durante um tempo. Todo brasileiro aprendeu a usar VPN. Todo brasileiro. De repente, do dia pra noite, todo mundo ficou super hacker. É, e use bastante VPN, tá bom, gente? As melhores opções são as pagas. Mas tem opções super baratas, assim. O que, que o VPN vai fazer? Ele vai pegar teu IP e vai jogar pro Afeganistão, depois ele vai jogar pro Irã, depois ele vai jogar pra China, depois ele vai jogar pra Hong Kong, pra depois, enfim. E vai fazer com que seja quase irrastreável isso. Acho que de navegador gratuito, o menos pior que tem é o Opera. O Opera tem uma opção de VPN legal e... Também funciona, pesquisa sobre esse tipo de coisa. Porque, assim, apesar da gente ser super atrasado com relação à tecnologia, mas... Tem como rastrear se o Estado quiser. Então, é importante deixar claro que esse tipo de ferramenta não te torna imune a rastreamento. Sim. Mas torna difícil o suficiente para que as autoridades que estejam interessadas em saber da sua vida tenham que devotar muito tempo e muito recurso para te rastrear. E não vai dar para fazer isso com todo mundo. Então, não dá para fazer isso com todo mundo. Então, é útil sim. E não é viagem você achar que eu não tenho nada a esconder. É claro que você tem alguma coisa para esconder. Porque as pessoas vão procurar pelo em ovo. Não, mesmo que você não tenha nada mesmo não. O que o Estado tem a ver com as minhas coisas? Tem que estar misturando. Não, isso é óbvio pra mim, mas tem um monte de gente burra que acha que não tem nada a esconder. Pau no seu cu, você é burro. É. Exatamente. É. DuckDuckGo. DuckDuckGo. DuckDuckGo é uma ferramenta que é de search, né? Uma mecânica de busca, como se fosse o Google. Só que ele não pega teus dados, né? Ele não guarda cookie nem nada. É uma forma pra você se tornar irrastreável. Aba anônima. Conto cautelar. Uma vez, isso é uma história real, o cara era romancista, estava escrevendo um livro sobre assassinato e começou a fazer muita pesquisa no Google de como esconder um corpo e tal. Passou um tempo, bateu o FBI na porta do cara. Por quê? Porque o Google pegou os dados todos de busca do cara. E falou, olha aí. Achou esquisito e suspeito. Achou a agência nacional. E isso aconteceu nos Estados Unidos, a gente não tem um mecanismo parecido com isso aqui, eu não sei de nenhuma história similar no Brasil. Mas não é viagem achar que isso pode acontecer. Sim. E, galera, não é bobeira. Por mais que 90% dos casos que pesquisem esse tipo de coisa possa realmente ser alguém e isso poderia ter sido impedido, a gente não pode deixar isso como algo razoável. Afinal de contas, adubo dá pra fazer uma bomba. E, às vezes, você vai no mercado, compra adubo porque você tem a porra de uma planta e isso vira motivo pra você ser preso. Por quê? Porque o Estado não gosta de você. Então, assim, não é pra ser razoabilizável. Não seria a primeira vez que isso aconteceu no Brasil. Tá? Seria a história do Pinho Bril. É a mesma coisa. Crie redes de convivência e proteção. Isso é muito importante. Cara, tem uma mania que o crente tem, o cristão tem e você não tem. Separe uma grana, cara. 10%, dá aquela separada, começa a guardar. Cedo ou tarde você pode precisar de um troco, velho. Isso ajuda também, não só você, mas às vezes uma galera da tua rede de proteção. Esteja a tua casa sempre pronta para receber gente se precisar. Ainda não tá no ponto de você ter uma mala pra bailout, né? Como é que você chama? Já tenho. Né? Como que você chama? A minha inglês. Mala pra ir pra bailout é minha carteira com cartão de crédito e o Uber pra me levar pro aeroporto mais próximo. E o passaporte pronto. Não, é sério. A gente tem isso, mas é isso porque a gente já tem há muito tempo, porque eu sou maluca, sou prepper. Então... assista canais de sobrevivencialismo, é legal também. Isso seria numa situação já instaurada mesmo, necessidade disso. Mas a gente tem duas malas. Deveria ter duas malas. Uma você, com você o tempo todo de coisas que seriam simples. Sempre necessárias, simples, para você conseguir chegar na sua casa. Tipo, ter sempre seu passe, ter sempre um troco. Ter sempre o seu documento para não ser enquadrado no... Vagabundo. Como é que é? Isso é muito engraçado. Vadiagem. Sabe por quê? Vadiagem. Eu tava no SUS para fazer uma coisa e tal, que eu tava com aquela tosse maluca lá. E aí, a menina que me atendeu para fazer o exame, ela era policial, ou ela tinha sido, enfim. E a minha carteira de. O meu RG. Tá vencida. Ele não tá quase vencido, vai fazer 10 anos que eu tirei ela. Só que, tipo assim, ela tá um bagaço. Porque, tipo assim, fico andando de carteira em carteira, de bolso em bolso, e ela tá muito feia mesmo, tá toda amassada, craquelada, ruim, eu tô pra tirar e tal. E ela falou: ó, toma cuidado, tira uma carteira nova, porque. Se o policial te pega com essa porra, é motivo suficiente pro cara te dar uma enquadrada, te enfiar a porrada, e é isso aí. Então, tipo assim, não dê sorte pro azar. A parada é, tá tudo limpo, tá tudo certo, não tem nada acontecendo de errado com você. Se o cara quiser te enquadrar, ele vai te achar alguma coisa pra te enquadrar. Mas não facilite, né? Então, dinheiro, uma forma de transporte rápido da sua cidade, que seja passe de ônibus, passe de metrô, uma forma de pegar o táxi, documentos e, sei lá, aí já vai um negócio mais do prepper, né? Tipo, uma garrafa d'água e alguma coisa pra você vestir, se coloca na sua mochila, é a forma de você chegar em casa. Trocar de roupa, se estiverem procurando a pessoa da camisa vermelha e tal. Trocar a camisa e tal. Isso é a forma de você chegar em casa. Em casa, você deveria ter uma mala que... Com mínimo pra alguns dias, né? Com mínimo, com coisas pra algum dia, desde... Mínimo três. Barrinha de cereal, essas coisas, saco de dormir, se remédio. Você tem remédio. Remédio de uso contínuo, sei lá, se tu é diabético, tem sempre sua insulina à mão. Tá. Uma muda de roupa, tal, coisas que seria, tipo assim, sabe aquela cena, tipo assim, nossa, minha casa tá pegando fogo, o que que você tiraria da sua casa? Seria os documentos, passaporte... Tá fácil, né? Passaporte, não sei o que, você meter a mão nessa bolsa pra você sair. Ai, mas que exagero, mais ou menos, cara. Imagina que você é um residente de um terreiro, tá ligado? Quem garante que não vai entrar lá a galera, entendeu? Pega essa bolsa, pula o muro e vai, né? E eu vou falar que a gente começou... Eu comecei a fazer essa bolsa, não foi por motivos de... Foi por causa do ataque zumbi. Foi por causa do ataque zumbi, mas... 2012, apocalipse zumbi tava ali. Mas você falou, vai que, né? Não, foi por causa da Copa. Faz sentido. Foi por causa da Copa, a gente tava morando num lugar muito no meio de, tipo assim, se desse uma merda muito grande, a gente tava muito no meio da confusão. Então, merda que acontece não é necessariamente só o que você acha que não vai acontecer, o negócio da ditadura, você não tá fazendo nada de errado, não vão atrás de você. Mas desde coisas simples, tipo enchente, esse tipo de coisa, você tem a mala pronta. Isso é dica útil pra todo mundo. Isso aí. Encontre pessoas ao vivo. Eu acho explicativo. Que... Ele já falou isso também. Eu acho que isso tá um pouco desatualizado, assim. Porque tem gente que nunca vai se encontrar ao vivo e... Mas, por exemplo, assim, uma coisa você conhecer pessoas ao vivo é você ter pelo menos uma rede. Então imagina você mandando mensagem no WhatsApp falando, e aí, aquele coquetel Molotov já tá pronto. Nossa, mas quem faria isso, Vinícius? Um criminoso? Não, é uma bebida. Não me envolvo com essas pessoas. Tem uma bebida chamada coquetel Molotov. Ah, que legal. E é gostosa. Vai vodka. Aí o pessoal entende errado. Tem um pedaço de pano. E você já foi preso. Nossa senhora, gente, que isso? Porra. Que loucura. Pano é uma fruta? Pode colocar um limãozinho só pra dar um sabor. Olha que bonito. Limão queima? Organize zonas autônomas temporárias. Essa eu vou pedir pra vocês explicarem. Isso é coisa de anarquista, Kelly. Tá bom. Vai lá, brilha, Kelly. Tem uma coisa importante, assim, que eu acho que é bem legal. A gente tá vivendo sobre um jugo sombrio. E pra você poder lutar por algo melhor, você tem que experimentar algo melhor. É mais fácil você lutar por algo que seja palpável. Vai meter o comunismo aí no meio. Não. Acho que tá indo muito mais pro lado discordiano. Mas tem uma coisa é necessário. Por exemplo, eu quero que você lute por uma sensação de liberdade num lugar que você não tem. Então, se eu ficar falando pra você de liberdade, liberdade, liberdade, é legal, é uma palavra bonita, uma palavra bem usada. Você não sabe do que se trata na prática. Só que o show don't tell, né? Eu tenho que mostrar e não ficar contando. Então, experimentar uma zona autônoma temporária, ela é preciosíssima pra você começar a construir pequenas visões do mundo que você quer. O que é uma zona autônoma temporária? É um espaço, um local, um momento que vai existir Que é temporário. Vai existir por X momentos, importante dia, horas. Que seja temporário. Sim, ele precisa começar e precisa acabar. Não pode existir para sempre. Aonde você vai viver ali é a utopia que você quer. Então, por exemplo, na hora que você faz um festival de um sabá, você tá criando uma zona autônoma temporária. Você tá criando um local onde vale as regras do teu sabá. Onde só entra quem você quer. Onde só entra quem você quer. Onde se você... Ah, vamos ficar todo mundo pelado porque é Beltane. Beleza, pode todo mundo ficar pelado naquele local, não tem problema. Vocês criaram aquele espaço. E ele vai existir por X tempo. Entende? O ritual não existe mais aquele lugar. Terminou o ritual, terminou a festa, sumiu. Bota sua roupinha civil. E vai viver. Segue tua vida. E volta pra vida normal. Só que isso causa em você a sensação de que você precisa voltar àquilo. Então você tem pelo que lutar. É muito bom criar zonas autônomas temporárias. E num regime altamente opressivo, que você não tenha como viver no dia a dia aquilo que você é, a zona autônoma temporária pode ser a única forma de você se expressar livremente. E manter a sanidade. É uma coisa importantíssima, assim, pra você ver. Quer saber mais coisa? Pesquisa por zona autônoma temporária, você vai encontrar os textos aqui em Bay a respeito, assim, que são fantásticos, né? Pra você começar a desenvolver. E vai no zona autônoma temporária. Ele tem outras propostas, mas os outros são outros exercícios. Zona autônoma temporária, já existe exercícios fixos disso, né? Pra, em vários locais do mundo, assim. Vários mesmo. Alguns já ficaram até popzinho, nem são Burning Man, por exemplo. Nem é mais uma zona noturna temporária. Tá parado o Burning Man já. Já foi comercializado. É, já tá parado. Mas o Burning Man é oriundo do primeiro grupo que começou a organizar isso de forma consciente. De forma numa boa. Hoje você compra ingresso pro Burning Man, tem um lugar marcado, é autorizado por Nevada. Nevada acha maravilhoso que faça aquela porra daquele evento. Então tem umas coisas assim, né? Eu sempre falo do pessoal do Viado Sete Chifres. Uhum. Eles fizeram aquele servidor deles é de defesa, então, né? Pra eles. Construa pro seu grupo, tá? Não precisa deixar público, não, gente. Construa pra você. Servidor restrito cria um totem pra ele, alguma coisa do tipo. Resumo, fale menos e faça mais, né? Sim, por favor. Uhum. Acho que essa é a grande sacada. Acho que a grande dica é descubra o seu grande talento mágico. Não é todo mundo que é bom em tudo e tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Então, se você é bom no oráculo, ofereça seus serviços assim. Se você é bom em fazer pordu e dar pros amiguinhos, faça isso. Cada um com seus talentos, cara. Pense de novo na party do MMO. Use, né? Né? Cada um tem uma especialização. Então, foque. Agora a gente tá falando de tática séria. A gente não tá mais fazendo coisa engraçadinha. Agora o bagulho é sério. Então, foque-se no que você é mais talentoso. É isso. Força, foco e fé. E foda-se. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer muitíssimo a você que escutou até aqui. Essa transmissão não foi transmitida. Está apenas a revolução não será televisionada. Está falhando. Revolução não terá live, meu amigo. Você não tem que estar vendo a banda passar. Você tem que estar lá na porrada. Você tem que estar na banda. Pessoal da banda. É, exatamente. Então eu vou falar aqui, consideração final, Andrei, posso? Por favor. Prepare um drink, saia do sofá só com seu coquetel na mão. Eu vou deixar um lembrete aqui pra todo mundo. Ninguém, a não ser talvez quem pague as suas contas, se alguém paga as suas contas, tem o direito de dizer pra você o que você pode ou não pode ler, pode ou não pode comer, pode ou não pode assistir. Ou acreditar. Tá? Se em dado momento ou situação isso aconteceu, tá errado. Tá? Então, sempre tenha isso na sua mente. Você tem liberdade para fazer as suas coisas, seja qualquer que elas sejam, desde que você lembre que, como a Lívia falou lá atrás, existem certas coisas que você pode fazer, mas você vai ter que arcar com as consequências dela. Tá, mas ninguém tem o direito de dizer que você pode ou não pode ler um livro, ou comer, ou deixar de comer, ou deixar de usar o seu buraco para fazer alguma coisa que você queira. Deixa eu dar uma direitada aqui, então. É por isso que eu não quero que o Estado pague minhas contas. hashtag grola telemita. Segue. Escreve seu cu, cara. É o Liberose by Grola. Libergrola, né? Libergrolis. É isso aí. Então é isso. Gosto quando bode. Praise the sun pra todos vocês. Praise! E praise the moon também. Porque eu ia cantar o praise the sun no som da Marceleza. Desisti. Rapaz. A gente pode pegar o... Vamos lá. Qual que é a pergunta? Vamos fazer os três ao mesmo tempo? Pergunta e interpreta? Vamos lá, gente. Tira de simples. Deixa eu então explicar isso mais para o ouvinte. Como a gente sempre falou que a questão da clarividência e do oracular vai servir para... Divinação. Muitas vezes é usado para assistir o que está acontecendo no astral. A gente vai tentar usar isso para uma assistência nossa, para saber exatamente como deve ser montado essa forma que a gente está criando agora. Organização e planejamento. Então vamos fazer o seguinte. Olha só. Um tira algo para a situação atual. Uhum. Uma parada tipo assim, para entender aonde atacar, aonde falta atacar. Né? Eu faço isso. Tá, então você tira para onde falta atacar. Vamos ver o que mais que falta a gente colocar. Mas em relação ao que a gente está planejando ou a situação atual? Não, é a realidade. Situação, a realidade, o Zeitgeist iniciado exatamente. Um pouco antes das eleições. Mantendo... Na verdade, o que sobrou de 2000 e das 2018. Marchas, né? O que falta proteger? O que falta proteger, eu posso tirar? Dá esse para Ju. Dá para Ju. O que falta proteger? E eu guardo minhas cartas. Tá tudo certo. Não, e você é tipo como a gente. Onde tem que bater? Onde tem que bater? Tá. Você onde tem que não, bater? Não, é onde, onde é bater. Falar o que a gente não tá vendo. O que a gente não tá vendo. Beleza. Você é o que mesmo? Entendi. Onde, onde tem que bater? Você onde tem que bater? Você é o que tem que proteger? E eu ataque, sou. Ataque, defesa e o tá escondido. Identificação. Tá, tá oculto. Vambora. Quer que eu pegue? É a cruz do. É. Quer que eu pegue pra tirar o que a gente tá vendo? Você tá esquecendo o microfone, seu. Vamos lá. É. Quer que eu pegue ali pra ver o que tá. O que tá em cima, né? O Keller tá vendo o que tá embaixo. Você quer ali? Aju... Então, não, tem, tá aqui na mochila. Pega aí, pega aí. Meu mini deck tá aqui. Então vamos lá, só pra explicar pro pessoal: o Vinícius tá tirando aqui 40 servidores como oracular pra gente divinação. Saiu primeiro a dançarina. Rapaz. Caralho! Sobreviver, bicho. É só isso. É, é momento, movimento catártico, né? É. Tem que usar a desgraça e se mover na desgraça. Tem, é navegar na desgraça. Tem que aceitar a merda que tá acontecendo e não entrar em negação, né? Exatamente. É o momento de... Aonde bater. Sobreviva e bata onde der também, né, cara? Então tá bom. Acho que a gente cobre. Uma runa? Se você quiser mais, não tem problema. É, é o seu jeito. É o seu jeito. A gente precisa defender a criação das pessoas. A gente vai ser tolhido de criar, de fazer um novo. Isso tem muito a ver com criatividade. Se você optou por... perdão, deixa eu falar o que, qual o foi Berkana, a runa, né? Que saiu. Foi Berkana, tá? Mas você... Claramente a ver com censura. Claramente a ver com você ser criar, de se expressar. Exato. É, você tava... Só, a gente precisa defender... o direito das pessoas de criar, de trazer o novo à tona, de renovar, porque Berkana fala de renovação, né? As pessoas não querem, sim, que a gente renove nada, não você querem tirou, novo. Você tirou interpretando o culto ou não? Não, eu não, tá. Eu não peço. O que proteger? Não, ele perguntou, porque a runa saiu assim e eu fiz assim. Ah, não, não. Eu simplesmente fiz assim, eu vou pegar a runa, eu não vou interpretar se é oculto ou invertido. Tá, eu bom. Quero saber, beleza, o significado. Então, mas tá claro, perante a pergunta. Tá. E eu vou tirar agora o que tá oculto embaixo, né? O que a gente não tá vendo pra atacar, pra não bater, né? O que a gente tá vendo e que a gente precisa ver, né? O que a gente precisa ver? Agora com o tarô. É, eu tirei pra, pra ver tá o que a gente não tá vendo, que tá oculto, né? É, aparentemente, deu a princesa de fogo, né? Princesa de bastões. Que é a criatividade e a espiritualidade. Aparentemente, a espiritualidade está mais frágil do que a gente imagina. Porque eu costumo ler ela como se fosse a questão da fragilidade e tal. Eu juro que a gente não tá vendo que a espiritualidade, na real, ela tá bem mais frágil do que a gente imagina. Imagina que todas essas espiritualidades de borda, essas coisas que a gente está colocando, elas estão cada vez mais fragilizadas a um nível muito grande, quase um início de surgimento, assim. Isso significa o quê? Fraqueza, que a gente tem que fortalecer isso mesmo. Eu acho que a gente está no caminho. Acho que a gente não estaria vendo o que está um pouquinho pior do que a gente está imagina. Imaginando. A gente está bem, entendeu? A gente está bem. Princesa de fogo, né? É. É que eu sou mais drástico, né? Eu sou mais drástico. Com princesa manifestação, eu diria que a coisa está num estado bem pior do que a gente acha que está. É, agora, o que está acontecendo, eu não sei. Porque com a quantidade de acesso à informação que a gente tem hoje em dia, a gente não está vendo alguma coisa... Mas, Grola, é muito simples você esconder alguma coisa em cima de uma torrente de informação. Informação não indexada. Concordo. É a mesma coisa que ausência de informação. Não, eu concordo, mas a gente tem um monte de agência de notícia. Porque, assim, a gente está falando de ações governamentais. Tem um monte de agência de notícia, o cara é quatro, entendeu? Pô, os caras estão conseguindo fazer alguma coisa por trás que a gente ainda não está minimamente vendo? Acredito, sim. Eu acredito mesmo. O meu tempo de jornalismo, eu acredito pra caralho. Cadê a galera pra montar uma agência de notícias místicas aí, hein? Ah, então aqui é o que tá sim. Claro, é, o que a gente tá vendo. O Vinícius, embaralha os menores e me dá uma carta só. Ou pede pro quê, não sei. Vai, eu vou tirar no método europeu, um maior e um menor. Tá bom. O que você vai tirar exatamente? É, o que é que tá claro, né? Você tá tirou acima, o que a gente, né? Tá oculto, tô tirando o que tá acima, então é o que a gente tá vendo. Então cara, aqui é meio redundante, né? Mas... Grola tá usando Nos Outras. Aliás, beijo, meninas do Nos Outras. Fizeram um tarô lindo pra caralho. É muito lindo. Nossa, esse tarô, caralho. A Elisa Rimmer e a Paula Maria. Vi. Maravilhoso, cara. Saco. O Vinícius fez toda essa... É. Esse embaralhar profissional aqui. Não, Vinícius fez uma parada toda de cassino. Puta que pariu. Não vi. Tá. Ais de Copas e a Torre. Eita, caralho. Queima quem garal. É o potencial pra dar merda, mano. Mas lá no topo, cara. Puta que pariu, velho. É... Agora aqui eu olho como um problema, porque assim, é um as de copas com a torre. Não, mas a questão aqui é o seguinte. A gente precisa ter cuidado, cara, com o lado passional, exatamente. A galera não pensa. É isso. Entendeu? As coisas estão acontecendo sem pensar, cara. Estão movidos pela emoção. Total. Tipo, não, peraí. Não pode rolar. Mas seria mesmo as pessoas que estão querendo resistir, estão indo pela todo emoção? Mundo, todo mundo. Todo mundo. Vamos ser realistas? Vamos voltar ao que a gente já falou. Bienal do Rio. É muita falta de cérebro aquela atitude, aquela ação. Sim. Certo? Então aqui, aquilo já reflete um lado passional absurdo, um potencial passional absurdo. Do outro lado também. Sim, porque nenhuma atitude, a reação também é passional. Foi reação, não foi nada planejado, não se está planejando nada. Não, mas nada. É uma questão de nem de planejar ou não planejar, Lívia. É uma reação movida unicamente pela paixão, pelo emocional. Quando uma situação dessas tem que ser regida pela razão. Certo? As pessoas têm que entender, por exemplo, que você não pode ser censurado. As pessoas têm que entender que certas ações de deputados, governadores, presidentes, juízes, ou caralho que for, não podem acontecer simplesmente porque ferem uma lógica. As pessoas têm que entender, no mínimo, que esse tipo de atitude, a merda respinga na tua cara, né? Sim, sim. Só entenderem já tá bom, né? Então, a gente precisa parar de fazer coisas regidas simplesmente pela emoção. Porque, fatalmente, a merda vem por causa dessa ação emocional. E a torre? Você tá falando do a torre deu merda. Deu merda, fudeu. Deu merda a níveis... Mas também é ruptura de paradigma, né? Vamos lá, vamos olhar. Vamos tentar olhar a torre. Se tem algum lado bom na torre, ruptura de paradigma. Quer dizer, vai dar merda. As coisas precisam mudar. Então, ó, acho que a gente teve alguns pontos importantes. A gente tem que orientar o que a gente vai criar também para um ponto racional. Para ajudar a ser estrategista. Nem racional, estrategista. Se a última carta aí já falou que o negócio aqui tá todo indo para o emocional, tem que, agora a gente tem que pensar de uma forma estratégica. Não, eu acho que a gente está fazendo isso. Sim. Desde o começo. A gente está sendo mega estratégia, analisando vários pontos e tal. Quase uma mesa de guerra. O ouvinte não está vendo, mas a gente está com um tabuleiro de war, com o mapa do Brasil agora na mesa. Exatamente, onde estão colocando. Eu invado a Argentina. Baseado na carta, uma coisa que falta aí, foco. Boa. Força, foco e fé. E foda-se. E foda-se. Foca, pus foca. Vamos aqui, Brasil, aqui é São então... Paulo. A Lívia fez o Lula Molusco, ela jura que é o mapa do Brasil. É. Então quer dizer que o nosso servidor vai ser uma foca, o símbolo. Eu não duvido, não. Não, eu acho que tem que ser acho que tem que ser uma coisa mais... menos lúdica do que o anterior. Não chega de bicho, já não chega o pato, já não chega o sapo. Eu acho que é melhor o ornitorrinco. Ornitorrinco, não. O foco nosso tem que ser. Eu acho que tem que ser uma coisa facilmente reproduzível, assim. A gente pode vincular o que quer que seja num gesto. Acho que a gente. Vamos. Gesto e um som. Som e o símbolo. É, vamos gesto, atacar nas três. Já me senti a Katniss Everdeen. Nas três guias. Isso é um. Tem que ter uma parada, tem que ter uma parada. É bem o negócio do Jogos Vorazes mesmo, que tinha o gesto que ela fazia, né? Que não foi nem ela que cunhou, foi pessoas inspiradas nela. O bom do gesto é que pode cortar o áudio que tá lá o gesto do mesmo jeito. É, tem o gesto, tem que ser um símbolo visual, né? Vamos ver o que a gente tem? Resume aí. Vamos lá, Vinícius. Você que foi anotando aí. O seu deve estar mais claro, a cabeça da Lívia. Vou anotar aqui. Censura... alienação, proteção dos direitos constitucionais clássicos, respeito à individualidade, agrupamento, posicionamento claro, quebra de certezas e paradigmas. Não tem proteção de minorias? Criatividade, tá, não. Tá dentro do pacote de Constituição. Só tem que botar ali anti-censura e anti... Não, isso aqui é anotação minha, né? Tá. O que falta atacar? Onde falta... Caralho. Onde que a gente tem que atacar? No sentimento de que tudo foi pro caralho e sem tentar negar isso. Tem que ser Ele tem que aceitar e propor uma esperança? Aceita, você acha que é isso? A realidade. Aceita a realidade e saiba que você já está no fundo do poço e que agora você pode virar a página. E que só emocional não adianta. Não, só emocional não adianta. Estrategista, tem que ser estrategista. O que mais está pegando é a ameaça à liberdade de criação. E a princesa de fogo, o que é? A espiritualidade está fodida. E a espiritualidade está fodida. Tem que dar um up. Eu acho que é justamente esse momento de niilismo. Que a pessoa diz assim, cara, já foi tudo pro caralho, não tem nada o que fazer. Tem bruxo que nem vontade de acender a vela pra isso tem, né? Uhum. Nem invocar uma manifestante, o cara tá com tesão. Uhum. E eu não culpo o cara, não. Sim. A gente também pode dar umas sugestões de como usar também servidores e tal. Não, a gente acha que tem que ter um bloquinho de bibliografia e... Uhum. E material. A gente vai criar o servidor ao vivaço ou a gente cria depois e entrega? Leva um tempo, né? É. Acho que leva um tempo. Mas isso aqui vai virar um servidor. Vai. Depois servidor a gente... com o registro mântrico, não, um som, né? Uhum. Som, um registro visual e qualquer outro? E um gesto? Um gesto. E uma o visual sexual. Também não vai ser uma coisa. É uma coisa simples, né? Tem que ser uma coisa facilmente reproduzível. Então, qualquer coisa. Uma forma a gente... Mais um logo, uma coisa. É uma coisa que. Logo de spray. Tem que ser um logo que nem consegue pegar um spray e fazer, entendeu? Uhum. Não pode fazer aquele negócio de app, não, que tem muitas voltinhas, muitas coisinhas. Então, já pensei num gesto. Então, gente, vamos... Isso é um mudra, muito poderoso. Segura, pensa e guarda. Uhum. Guarda. Uhum. Brainstorm no grupo. Voltando, eu vou deixar, inclusive, deixar esse momento aqui que a gente fez pra extra. Com isso que nós estamos fazendo agora, pra onde vai? Isso que nós estamos fazendo agora pode fazer. Tá bom. Pode ser? Pode. Justiça. Os efeitos. A manifestação. Eu quero saber os efeitos. Sabe que tiragem você vai fazer ou você vai fazer? Não sei se eu tiro 3 ou se tiro 1. Quero 3. Eu também tô me entendendo. 3 pra narrativa, não pra passado, presente e futuro. Tá. Os efeitos disso que nós vamos colocar em movimento. Ué? E termina tudo em putaria. Caraca. Isso é pra gente escutar o Leandro. Tem que transar? Tem que transar? Carnal. Ouvinte, que não tá pegando aqui, a Lívia deu uma tirada e pra onde que vai os efeitos que a gente tá fazendo? Deu o protetor, a manifestante e a carnal. Eu só cortaria esse áudio pra divulgar daqui uma. A gente gravou isso aqui, né? Não, deixa aí, foda-se. A carnal, eu acho que tem a ver com uma questão de autoestima. Sim, da autoestima, comunidade e prazer como próprio, um todo. É isso mesmo. E a gente vai transar, isso é bom. É sempre bom transar. Entre em si? Oi? Entre si? A comunidade, a gente tá fazendo a comunidade. Sabe o que é essa carnal aí? Ah. É todo mundo tocando punheta pro servidor. Pode ser. Pode também. Ser também. Né? Mas eu acho que é legal, porque imagina que isso estreita a relação da comunidade. Ó, saiu o protetor, saiu a manifestante, saiu a carnal. No primeiro momento vai ser pra proteger a comunidade, no segundo momento próximo vai não, ser... Não, mas tá na narrativa, cara. Tá narrativa. Em... Eu tô vendo as coisas que tá acontecendo. É o contexto todo. É o que vai acontecer com isso que a gente tá colocando manifestando e colocando em movimento. Justíssimo. Protetor, a manifestante e a canal. Pra mim tá muito. Eu acho que atingiu o objetivo claro. Que a gente queria. Como você lê essa carnal no final, sem brincadeira? Eu penso que é uma questão de autoestima da comunidade como um todo. Tipo, a comunidade se torna mais junta? Acho que junta, não. Eu acho que. Mas assim, de. Se sentir de autoestima, foda. De se sentir mais foda. Pra mim é uma defesa. A manifestação pra mim é muito uma. Uma questão, tipo assim, não é aquela defesa do tipo, vou me defender me protegendo escondidinho no canto. É tipo, é aquela defesa de, tipo assim, de tirar do o que berserker. É meu. Berserk. É tipo assim, o que você tá fazendo no meu quintal, seu filho da puta? E o carnal, talvez, pra mim, a minha leitura, aí nesse caso, nesse contexto, seria muito individualidade. Então, é uma proteção à sua individualidade, pode de maneira geral. Pode ser proteção da individualidade, pode ser aumento da autoestima das pessoas que participarem disso, porque vão estar colocando a mão na massa. Muito ouvinte nosso, tipo, da outra vez do sigilo do vergonha presidencial, foi tipo assim, foi a primeira vez que eu participei de um negócio. E você participar aumenta a sua autoestima. Tipo, nossa, eu consegui fazer alguma coisa. Tira uma quarta aí do tipo, o que, que a magia vai estar ganhando com isso? Eu vou tirar outras 3. É, senão você mas eu embaralharia. Não, baralha não. Eu embaralharia tudo. Eu não, mas beleza. É. Senão você tá cheatando. É uma outra questão, um outro fundamento. De repente pode sair as mesmas cartas. Mas... Aí sai de meio. Caralho. Acontece. Aí eu vou ter que acreditar em magia. Aí, desculpa, eu vou ter que acreditar em magia. Ou em embaralhamento ruim, né? Embaralhamento ruim. Ou que alguém tá me enganando. Eu embaralho daquele jeito que é pra embaralhar mesmo, porque, inclusive, por isso que eu coloquei shield no meu deck. Eu preciso comprar um shield, mas tá rasgando. Tem um monte ali, quer? Papai, sobrou? Não, vamos lá. Sobrou. Perdeu uma aula, mas deu shield. Dá pra uns servidores, mas não dá pra um tarô. Não tem problema, é só pra cobrir algumas cartas que estão rasgadas. O que a magia vai ganhar com isso? O que a magia tem a ver com isso? A magia é... O que tem na comunidade mágica no geral, ou que é magia brasileira? Movimento Mágico Brasileiro. Movimento Mágico MM... MMB. O que, que é o MBL vai ganhar? O que é a espiritualidade brasileira? Acho que o Movimento Mágico Brasileiro. Essa pergunta tá mais certa. Usa sua sinestesia aí. Outra pegada, hein? Lelê. O reparador, o pensador e o explorador. É o que eu quero que a magia faça, inclusive. Tá ótimo pra mim. Caralho, mano. Pra mim, isso aqui é a magia. Aqui são facetas da magia. Mas começa criando culhão pra fazer o que tem que fazer. Começa criando culhão e termina chegando no melhor de si mesmo. Sim. Passando por um processo... Melhor de si mesmo não, né? Mas parte de si mesmo que já tem intenção de conhecer. Você compreender, entender o si mesmo, encontrar partes... Eu esperava que o resultado fosse bem desgraçado. Não, tá bom pra acabar. Achei muito, muito suave, inclusive. Achei muito coerente. Muito porque coerente. Quando... E o reparador... O reparador faz sentido, hein? Isso aqui tá alinhado com o lance de... O pensador tá alinhado com o lance de você não agir por impulso, né? Tá ligado com o servidor que a gente tá montando. É.